Quarta-feira, um, dois, três, valendo! Que isso? Mas... não é gravado que você vai falar? Não, mas não é. Mas não tá, ó. São 5 e meia. Então quanto foi Corinthians e Ponte? Foi 3-0 pro Corinthians. Cara, se você acertar, você vai ter ido muito bem, mano. É. Sério mesmo. Se você acertar o resultado. Não, é gravado, é gravado. Ó, são 5 e meia. Mas a Ponte eu vou te contar, hein? Brinca. O Argel foi demitido. Hã? Nessa eu não sabia, não. É, bora, foi demitido. Você tá, olha, você tá chutando muito, não vai dar certo isso aí. O Argel foi demitido. O Argel foi demitido. Tá aparecendo um pouco a mãe de Ná em memória, que ela já não tá mais, né? Como assim, em memória? Ela morreu? Vai lá, rapaz, por favor. Eu pedi só pro Sombra chamar o RH, porque hoje eu vou dar trabalho, hein? Ah, é? A gente tá no próprio dia do próprio trabalho. E também... então você vai dar trabalho. É. Boa. Meu, que hora foi morar no céu. Belchior foi morar, mas, no céu. Ó, toda segunda tem um, né? Belchior foi morar no céu, velho. Ah, só falta o Sombra acertar que o Felipe Melo vai mandar um abraço pro Bolsonaro. Mandar um abraço pra quem? Você não viu o vídeo, não? Não. Porra, rapaz, tem que acessar os grupos aí, RG. É, o RG fica meio... O RG, ninguém mandou um mensageiro pra você, um correio elegante, nada pra falar? Depois de sexta? É. Ainda não, né? Bom, então vamos às manchetes do Estádio 97. Hoje não temos os vagabundos manchetes. Começa com o Parmeira, por favor. Ó, vovó. Eu ajudo. Fala, vovó. Verdão. Sempre muito bem informada. É. Bom, depois que o Norberto me ensinou a entrar no... quem? No Google. Google. Isso. Norberto. O meu neto, né? Ah, não é Google. Vamos ao Parmeira. Palmeiras, que é o seguinte, nós, vovó. O para jogar contra o Jorge e o Easter. É agora, né? Quarta. Quarta, é. Uhum. Mais conhecido como depois de amanhã. O Eduardo Batista disse que o... Eduardo Batista, vovó. Indicou que o Boga vai pro banco, viu? E ele falou que é uma preda que tem que ser lapidada ainda, viu? E além disso... Mas é craque. Tá coaxando aí? Gastou quanto na pedra que precisa ser lapidada, Lê? Ixi, gastou uma bala, hein, mano? Ah, numa pedra que precisa de lapidação ainda, só. Pagou preço de pedra, pagou caro, de pedra lapidada. Tem muita pedra aí que precisa dar uma lapidada. Cala a boca que tá na manchete do Verdão, ô. Ô, Lolo. Pra ver se é craque essa pedra, hein? Fala. Vamos tocar nesse assunto aí. Beija, valeu, que show, Beija. Meu, curti o show com o Beija, meu. Aliás, o senhor... sábado, meu, bati cabeça com ele, foi uma alegria, o Tobias, meu. Como assim, show com ele? Você não viu, não, meu? Tobias com o show inteiro no nariz dele, meu. Calça, aliás, você deu uma declaração aí polêmica, hein, negou? O que eu falei, meu? Falou que o Jô merece estar na seleção brasileira. Meu, você viu isso? Eu tava sobre efeito, meu. Ah, bom. Desencana. Você falou isso? Falou. Não era só uma zoeira, só pra ver se dava repercussão. Vovó. É só mais uma. O Alexandre, pode ser que... Alexandre. Alexandre, esteja indo pro... O Bahia. Ah, pode ir. Vem, quer levar? Pode ir. Não, ajuda? Não ajudo, mas ele já foi, né? Paga o Uber, vamos dividir o cartão. Já deu a contribuição necessária, né, vovó? Bom, o Bahia também tá fazendo aí uma coleção ali na frente, hein? Tem o Gustagu, tem aquele outro centroavante também que era refugo aí também que tá jogando lá. Mas ele não vai ter chance no Palmeiras, né, mano? O Alexandre, então... Não, o Alexandre, por onde ele passa, é que esse cara dá uma zica, velho. Ele é um para-raio de azar. Como assim? É porque ele é bom jogador, Domênico. Mas ele você é pega bom, lá, ele não no é ruim, Vasco. Não. No Vasco ele ficou no banco também. É igual o Borges. No Palmeiras ele tava no banco também. Ele tem bola pra estar jogando em qualquer outro clube aí como titular. No Inter ele foi banco também, não foi Inter? Ele fica mais na reserva que meu carro, mano. É, então, cara. É complicado. E ele tem bola pra jogar ali. Porque o Alexandre, sempre quando solicitado nos clubes que ele passou, ele deu conta do recado. É aquele cara que marca gols, é decisivo... É goleador também, mas ele dá um azar, cara, porque geralmente o titular é melhor que ele. Então ele sempre vai pro clube, hein? Não é verdade? Puta, que azar da porra. Agora ele vai, do Gustavo ele joga, pô. Então, aí é fácil, né? E o Boga no banco, hein, Lolo? Olha, o vovó William, ele... Mas o William é titular, não é o... O William, ele vem jogando muito bem, né? Mas o William poderia... Eu não acho que o William seja centroavante, né? Se bem que hoje, com o futebol moderno e com o time que o Palmeiras tem, eu duvido que você possa sempre ter que colocar, né? Que seja necessária a presença de um centroavante. Acho que o Palmeiras pode jogar sem centroavante. Mas a maioria dos gols dele é quando ele entra pelo lado, hein? A maioria. William, é sim, quando ele joga com o Boga. Mas ele tá indo bem, não dá pra... A senhora prefere pelo lado ou enfiado? O juiz. Ah, que idiota, ele respondendo. Juiz. Não foi bem. O jogador. Mas não foi bem. Foi bem. Ué, questão de tática. Ela tá aqui pra opinar. Ô, Dodô. Ela não opina de vez em quando, não corneta? É. Quando eu pergunto, faço uma pergunta pertinente, ela não responde. A dúvida é Borja ou Guedes? Aí o Guedes entra pelo lado do campo e o Bigode vai pra centroavante. Eu ainda dava mais uma moral pro Borja aí. O time vai ter algumas mudanças. O Dracena e o Zé Roberto, por exemplo, não podem jogar. Graças a Deus! Felipe Dracena mesmo. E Zé Roberto não podem porque... Estão machucados. Não, o Zé Roberto é machucado. Tá. Ah, mas ficou no treino, então. Não, ele já vinha sofrendo. Ele tava no banco lá contra o... Mas... Me deu osteoporose. Esse é bico de papagaio. já tá na idade, né? E aí ele tá na dúvida se coloca o... Mas olha... O Bastos ou o Egídio. Ah, mas não tem dúvida. Aí tem que ser Michel Bastos, hein, olha. Você não acha? Acho que vai de Bastos, hein. É, tomara. Olha, eu acho que o Palmeiras achou um lateral esquerdo, hein. Não fala Michel alto, hein. Opa. Não fala isso, Domênico. Michel, não, mas eu acho que... Ó, no São Paulo, assim, quando o cara punha ele pra jogar de lateral, ele dava um xilique, fazia... Mas, ô, mano, mas aí que tá, no Palmeiras ele não tem que dar xilique, ele tem que jogar bola, porque... Ah, São lá no Paulo, São Paulo ele joga... Teoricamente no São Paulo também. Tudo bem, mas ele vê que no Palmeiras a chance dele jogar é mínima, porque o Palmeiras hoje tem jogadores que estão melhores que ele. Agora, se ele for jogar na lateral, ele vai jogar todo jogo. Ele prefere jogar todo jogo, ou ele prefere pelo melindre dele não jogar na lateral esquerda, mano? Jogar de vez em quando. É que o Michel Bastos, quando ele jogou... Você entendeu? Porque o Domenico, ele foi bem lá naquele setor. Ele jogou naquela linha de três que o Palmeiras tem, e ele era aquele cara aberto pela direita, que ele cortava pra dentro e batia no gol. Um cara que tá acostumado a jogar mais avançado, quando ele tem que quebrar o galho, mas quando ele tem que quebrar o galho fazendo uma função específica, por exemplo, vai, Peñarol, ferrou o lateral, põe lá o Michel Bastos, aí durante o jogo, o cara vai lá e quebra o galho. Agora, quando você efetiva, o cara fala, Michel Bastos, você é meu lateral... Tem cara que já não gosta daquela posição. Uma coisa é você quebrar o galho fazendo. Tem que correr um pouco mais também. Né? Então. Porque aí você tem a obrigação de voltar e proteger a defesa. Tudo bem, mas, bom, sei lá. O Eduardo é que veio. Mas eu acho que tem que insistir com o Michel na lateral, hein? Você tá fazendo piada? É lógico que tá. Lógico Sombra quer ver o senhor pegar fogo. Mas o Sombra é malandro, ele é lógico. Mas ele foi bem lá. Não, é que o São Paulinho tem raiva do cara. E se ele vai bem, é mal pro São Paulo, né? Pro São Paulinho. Então, assim, ele está indo bem no Palmeiras, por incrível que possa parecer. Amém. Ao contrário do que da praga que nós levamos pra vocês lá. Jogamos lá na mão de vocês. Praga? Que tá uma... Qual? Pá. Wesley, ele brincadeira, né, agora no Sombra. Nós jogamos uma praga pro São Paulo. Bilu no e o Sombra, São Paulo sabe que é uma praga. Não mas sei você não tem como dizer comprando. Que o Michel Bastos tá tão bem assim no Palmeiras. Ah, nem titular tá ele é? Não, mas tão bem não, o mas mano, tá bem. O Mano, tá viu? Ele não tá bem, mano. É titular. E quando jogou lá... Tem muito jogador. É que tem o elenco numeroso. O cara não consegue ser melhor que o Roger Guedes. Ah, o Roger Guedes é campeão brasileiro, titular. Ah, é. Fantástico. Também calma, hein? Também calma. Que feio. Você é um menino com discernimento. Vai tomar o lugar. Vai tomar o lugar quando do Neymar, vai tomar o lugar do Neymar, hein? O senhor está com dor de cotovelo. Vindo de você é feio, porque você não é assim. Eu imaginaria isso. Do Mota tem imaginaria, mas do senhor... Mas do Mota é muito pior, né? Pô, jogador que não consegue fazer sombra pro Roger Guedes, é brincadeira. Como não consegue? Faz sombra, Roger é titular às vezes. Ué, quando ele tira o Roger, ele entra, e entra bem. Seu ganso! Mas, ô Dodô, você quer o Borja titular ou quer o Borja... Eu gostaria do Borja de titular. Eu também gostaria. Eu gostaria, olha, Borja de titular e o William jogando também. Sim, mas o William acho porque o William hoje não pode sair do time. Não, lembrando que só pode 12, né, em campo. Não, mano, 11, como, né? Como assim? Mas 12 não fala, é uma segurada aí, tio. Que dá uma segurada, o William cai pelo lado. Né? Mas é o William do lado do outro. Acabou, isso, esse é o time Borja. Acabou. E o Guerra no meio. Na proteção. Acabou, é isso aí, velho. Porque o Felipe Melo pegou o gancho mesmo, Ale? É, pelo menos eles vão tentar reverter a partir de amanhã, e mas... os caras pegaram o gancho, Ale? Os caras deles? É. Três jogadores. Só isso, não vai acontecer mais nada. Não, mas ainda vai ser julgado. Isso e aí um é deles levou o gancho, né? Foram denunciados ou não? É, que provisoriamente eles... Suspensos provisoriamente. Até um julgamento. Mas o Palmeiras vai tentar reverter. Se isso não acontecer, o Thiago Santos entra no lugar do Felipe Melo. E ele tava formando a linha ali com... Essa é a dúvida que eu perguntei pro Dodô, porque se o Dodô falou, tá falado, né? Não, eu acho, né, Leandro? Aí Thiago Santos fica na proteção, aí Bigode, Tietê, Guerra e Dudu. É isso aí. E aí o atacante seria o Borja, ou ele tá especulando a possibilidade do Guedes entrar no Bigode, e o Bigode entrar no Borja. Só lembrando que o jogador... Desculpa, amorzinho. Isso aí, Ale, mas só lembrando que o jogador do Peñarol levou dois ganchos. O do Felipe Melo e depois o de ficar fora, né? Boa, vovó, gostei. Né? Agora, e segundo o Marcão, goleiro, não foi o Felipe Melo que deu a mão dele e bateu na cara do cara. Foi a cara do cara que bateu na do Felipe cara Melo. Do cara, cara. A cara do cara caiu. Do cara, caramba, cara, não? Cara. Gostei do Marcão. Mas, de boa, Marcão. É inteligente por parte do técnico. Lá vem. Se botar o Bastos como titular. Por que inteligente? Porque se ele vai tirar o Borja, você manter Borja e Bastos no banco, um do lado do outro, pode ficar assim, dois descontentes que se encontraram. É que nem aquele casal dentro do Big Brother que chega e fala, ah, meu, olha, estão zoando com a gente. Se o Michel Bastos fizer o gol do título da Libertadores, o Sombra vai morar na Síria. Ele vai fugir daqui. Ele vai se refugiar na Síria. Olha, quero dizer pra vocês que tá tudo tranquilo e vamos lá com o Jorge Wilstermann. Tranquilo, não tá, né? Tá super tranquilo, o time classificado. Agora, tem um detalhe, né? O Palmeiras tem tudo pra sair em primeiro colocado da chave. E o Peñarol não tá fora, hein, EG? O Peñarol pode abocanhar essa segunda vaga. Será? E, EG, eu vou dizer uma coisa. Você já imaginou se acontece um negócio desse? Não, agora já nas oitavas, porque aí... os primeiros pegam os segundos. Aí volta. É sorteio, mas pode cair ou não pode? Pode. Você imagina, cara? O que, que pode acontecer? Pode. Hein, Manu? Sim. Aí vai ficar estranho. Só lembrando que o Michel Bastos tá na seleção dos favoritos aqui, dos preferidos do estádio 97, com tantos outros, Romero, Ganso, Denis, Fabiano, Ganso, e o Egídio tá entrando também. Wesley. Tem vários, o Christian. O Christian também, muito bem lembrado, o Christian. O David Braz. David Braz, Edu Dracena. O Ale. Aranha, o goleiro. O Ganso. O Ale. Fala aí. O Ganso. Eduardo Batista encheu o galãozinho dele de oxigênio até onde com essa vitória aí? Bela observação. Agora ele deu uma bela respirada. Ele vai até as oitavas, ele vai. Até as oitavas vai. Perde dois jogos pra você ver. Até as oitavas vai. Um muito bem perdido. Até os dirigentes lá agora... Tá vendo? Esse é o cara, ó. Eduardo Batista é o cara. Em 45 minutos ele foi demitido ao cara. Aliás, disseram que o Cuca está de volta ao mercado. Estão falando que como ele assim? Quer voltar a trabalhar. Que ele disse que estou de volta. I am back. Nossa, isso foi pior ainda pro técnico palmeirense. Agora foi pior ainda. Não, esses treinadores da nova geração aí, tirando, acho que o Carille, né, que vai ser campeão paulista, mas... Já é, né? Já é. Ah, agora já é? Não é. Por quê? Ué, porque até sexta-feira, calma, é a Ponte Preta. Mas é verdade. Mas você sexta-feira falou que o Corinthians tinha que jogar retrancadinha. É engraçado, senhor. Você não ia ainda tomar pau? Aí que tá. É o que eu disse. Sim, mas em momento algum, eu questionei o título do Corinthians. Diferente de vocês, que são bandidos. Você colocou aqui em dúvida. Bandidos. Conforme o posicionamento. Ô, babaca! O bicho é oportunista. Oportunista não. É isso, mano. Olha o que você falou sexta-feira. Então escute o que eu falei. Eu falei, o Corinthians ele precisa jogar sério em Campinas e se precisar meter bico pro lado, que meta bico pro lado. Seu Maurício. E dependendo da situação, de até uma derrota simples pra Ponte Preta não é mau resultado, não. Só que vocês todos colocaram em xeque o título do Corinthians. Isso eu não coloquei. Você tá todo cagado na sexta. Vocês falando, não é assim. Dona Natália teve borrado, tá vocês. Dona Natália teve trabalho pra ir pra essa cadeira aí. Calma, viu? Ô Maurício, calma que é só o Paulista, viu? Não é nem campeonato forte, viu? Meu time já vai ganhar alguma coisa esse ano, diferente do da senhora. Seu time ganhou o que até agora, sua piscada? Quem ganhou o quê? Acabou de ser campeão brasileiro, então se fecha. Esse ano. O meu netinho brasileiro. Esse ano já ganhei Copa São Paulo e Paulista. Segue o jogo, sem falatório. Continuando com as manchetes do estádio 97. Copa São Paulo vale agora. Cachorro. Ô, silêncio aí. Dá uma seguradinha aí. São várias as manchetes, a RG tá preparado. E aí, Azedão? Giro de manchetes com o Cláudio Azedão. Manda aí, Azedão. Santos vende 10 mil ingressos antecipados para o jogo contra Santa Fé no Pacaembu. E olha, online, hein? Online, hein? Olha a torcida santista aprendendo lá com o lance da internet. Evidente. Manda um abraço ao meu amigo ouvinte que tá aqui pedindo pra eu entrar no ar, corintiano, que é amigo do Domênio. Qual é o nome dele aí? Felipe, grande parece Felipe o Diogo Nogueira, mais novo. É, os dois aí que querem assistir a gente, vou fazer o caçador. Então um abraço a ele, e essa aí é a única manchete que eu tenho do seu. Ô Zedão, a galera lá tá gostando de ver casa cheia, é isso? Ah, evidente, mais ainda, né, o pessoal tá empolgado, Santos aí tem tudo pra fazer a maior campanha de todos os tempos da Libertadores. Tá certo, Zedão. Ó, só treino, só descanso, né, e só a preparação aí pro jogo de quinta-feira no Pacaembu. Né? Um site, Azedão, tá dando 10 mil... ingressos antecipados. O outro tá dando 11 mil e porrada. Então confio no 11 mil que o outro é de babaca. Vamos ficar com o de 11 mil, velho. O outro é de trouxa. Dá um nome aí pra gente não acessar nunca mais. Mentiu, perdeu, velho. Tem mais alguma coisa? É isso aí, meu Azedão. Tá muito susto lá, velho. O único escândalo nisso tudo aí é que quem tá ganhando dinheiro pra caramba é a Federação Paulista, né, velho? É mesmo? Pô, os caras já faturaram 3 milhões, velho, só o Campeonato Paulista. É mesmo, tudo isso. Pô, brincadeira. Informação, aprende com ele, Domênico, sou tonto. Opa, tudo que bem, isso, né? Juiz? Não é, juiz, que é isso? Aqui não fica gritando no microfone, RG. Juiz, você não vai falar alguma coisa ou vai deixar assim? Você não vai falar assim do Dodô, não. Obrigado, Ale. O juiz tá escrevendo um pergaminho ali, deixa ele. E não tem mais segundo a diretoria, não tem mais contratação. Nem precisa, né? Vamos com essa turma aí mesmo. Até porque aqui tem base, né? Não fica comprando a rodo e depois não tem onde colocar jogador. É isso, né? Aí, Azedão. Ah, é? Ah, é, eu sou mesmo. Você vê, Thiago Maia, Zeca. Todo isso aí, não precisa contratar 25 caras pra minha posição, aí depois não sabe onde colocar, e coloca o cara de estátua. Zedão, foca no Santos, Zedão, foca no Santos. Ah, ele gosta do nosso time, ele gosta. Fala aí, RG, que mais? É isso aí, é o que tem. Se trouxa, hein? Tá bom, então. É o que temos. É o que temos. E temos também o Domênico falando de McDonald's. Ah, rapaz, sobre esse negócio de feriado me deixou... Que dia que é hoje, hein? Hoje é segunda-feira, dia 1º de segunda maio. Segunda de feriado, velho. Ah, é segunda? Olha. Ah, segunda-feira, meu amigo. Dia do Crisp Test, RG. Isso mesmo, tem Crisp Test por apenas R$8, hein? Crisp Test, olha só, são dois hambúrgueres acompanhados com uma fatia de queijo emmental, cebola empanada e o maravilhoso molho teste. Com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? E quarta-feira é o dia que o mano mais gosta, é o dia do clássico dos clássicos, mano. É o Big Mac, meus amigos, por apenas R$8. E lembrando que sexta-feira também tem um baita clássico. É o dia que o Sombra mais curte, mais gosta. É o dia do quarteirão. Quarteirão, Sombra, você gosta. Clássico do dia McDonald's, hein? Todo dia tem um clássico diferente, viu? Por apenas R$8 cada. É, meus amigos, é McDonald's. É isso mesmo, esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97FM. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vem, tricolor. É isso aí, hein? Só pra avisar, viu, Sombra? Ô, vó Mauro, seja aqui. Muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Vó Mauro é gente boa, né? Ó, apesar de ser feriado, abriu a piscina do clube hoje, viu? Mas segunda não abre o clube, então, mas feriado, hoje feriado abre. Aí abre, né? Essa é a minha é a manchete que eu tenho. Que a dona Sandra foi lá tomar um sol. Não, mas ela olha do... Ela da olha casa da janela dela. Ela não é sócia, não. Ah, não é sócia? Olha, viu, de férias que nós estamos, viu? Ela a única pede pro manchete. Filho dela comprar um título lá. De férias aí, ô... Ele não tá conseguindo pagar o apartamento dele, como é que vai... Falando de título, quer comprar um? Ela vai pagar, o neto, não. O filho dela é bem sucedido. É? Vai pagar. Então, eu vou falar pra ele. É essa manchete, viu? Tem outra melhor aí? Melhor? É. Ah, tá tudo muito parado no São Paulo, né, vô Mauro? Só treinando. Isso. O que se diz é que o Rogério tá cuidando muito da parte tática, principalmente em relação aos jogadores que chegaram depois. E algumas coisas, o Lugano que... Pode ser que renove até dezembro, a conversação. Estenda o contrato até dezembro. Como eu senti, mano? Ah, Domênico, o Lugano é aquele Rottweiler velho, mano, que você tem na frente da tua oficina. Como assim, velho? Que você cortou o baixinho, velho. Baixinho, tava. Sombra, tem uma época lá, por exemplo, que nem o cachorro da PM. Não. Sabe, aquele cachorro que fareja droga e tudo mais? É. Tem uma hora na vida do cachorro que a vida útil dele como funcionário termina. Olha o que você vai falar. Aí é oferecido ao policial, aquele cara que trabalha com cachorro, porque não fica revezando. O policial, ele só trabalha com aquele cachorro, Domínio. Certo. Então, aí é oferecido a ele que adote o cachorro, se ele puder adotar, porque tem policiais que podem, tem policiais que não podem. É. Aí, se ele puder, ele adota o cachorro e o cachorro não trabalha mais. Ele meio que se aposenta. O Lugano no São Paulo... Já é como se fosse esse pastor alemão que, você vai falar. Que tá prestes de aposentar. Não adianta você insistir com uma situação que não funciona mais, Domingo. Mas a gente prefere adotar um cachorro do que galinha. Eu aqui fazendo um paralelo bonito, explicando a situação do cachorro do canil da polícia militar. E ele vem com essa má educação toda. Se fosse fazer uma alusão com o teu time, eu faria adotar um Bambi, então, não é adotar um pastor. Mas olha até onde vai essa carapuça. Mas quem falou do time dele? Tô fazendo aqui uma homenagem ao canil da polícia militar. Time dele, olha, ele deitou no sombra, hein? Citei agora os cachorrinhos aí. E quem também tá em conversação para a questão de renovação é o Gilberto. O Gilberto que, num curto período dentro de São Paulo, tem uma das melhores médias de gols da história de São Paulo nesse período, nesse curto trecho que ele tem aí no Tricolor, né? E uma coisa que aconteceu na semana passada, mas eu acho que ainda tá muito na história da boataria, embora eu não veja com maus olhos. Era uma possibilidade, embora eu ainda acho que é tudo uma boates. Apenas boates. Doletre. A história dá uma possibilidade do Nenê vir pro São Paulo. Que o Nenê manifesta há um tempo aí. Bom jogador, hein? Intramuros. Que gostaria de morar em São Paulo, a família é daqui. E eu acho que, como o São Paulo às vezes tem uma deficiência na ausência do Cueva. Como talvez o Tomás ainda não seja uma plena certeza como substituto do Cueva. E o Nenê, ele, embora já tenha uma idade mais avançada, mas ele é um cara que cobra muito bem escanteio, falta, pênalti. É um cara também que tem uma técnica um pouco acima da média hoje do futebol brasileiro. Eu acho que possivelmente o Nenê fosse um jogador interessante pro São Paulo Futebol Clube. Daria até pra jogar os dois, mesmo, né? Porque tem uma garotada boa pra correr por ele aí, né? Você tem Thiago Mendes pra correr, você tem Jusilei, você tem esses meninos de lado de campo que chegaram. O Prato que é um cara que se desdobra bastante. Isso é a questão do jogador inteligente, né, Sombra? O Nenê, ele tá vendo o tamanho do prego que vai sobrar pra ele no Vasco lá, entendeu? É difícil, E se tiver... Dá pra antecipar um ano de brasileiro complexo, sim, né? Sim, se tiver a oportunidade, de vir, por exemplo, São Paulo, tá louco, imagina. Eu não sei até onde que seria interessante, de repente, fazer uma proposta, porque o São Paulo tem um jogador aí com 15 meses ainda de contrato, que fez sucesso no Vasco, tanto que ele foi vendido pra Europa na época. Que é o Douglas, zagueiro. Douglas. O Douglas, ele era um cara de sucesso no Vasco da Gama. De repente, o Douglas, mais um Lucas Fernandes para ganhar rodagem, que às vezes eu acho melhor, se o Lucas Fernandes não tem possibilidade de hoje jogar no São Paulo, não tem um espaço para jogar, entenda que você não tem espaço para jogar, às vezes vai ser muito melhor você tê-lo no Vasco da Gama para ganhar amadurecimento. Sim, bota para rodar, lógico. Né? Eu acho que o Nenê chega para ser titular do São Paulo. E você escalaria chega como? Jogando. Você escalaria ele com o Nenê, Cueva e mais quem? Supondo aquela linha de três, né? Eu acho que aí até dá uma ajuda pro Rogério naquela situação em que o time é muito ofensivo, que agride muito. Porque daí você pode jogar com dois atacantes, né? Luiz Araújo e Prato, ou se conseguir recuperar a boa fase... Wellington, Nene e Prato, aí você faz o meio-campo com quatro jogadores, né? Você faz com o Nenê, com o Cueva, o Jusilei já tá jogando muito bem, e você pode colocar o Thiago Mendes como um segundo volante, mas você tem uma linha de quatro jogadores, e aí você divide o campo entre os dois atacantes no momento defensivo ali, o Prato e o Luiz Araújo, e o time fica mais compacto até. Fica um meio bom, hein? Fica um meio-campo bem interessante, porque todo mundo joga a bola, e pode dar uma ajuda ali no momento defensivo, talvez você faça um revezamento na hora de marcar, o Nenê fica mais à frente ao lado do Prato e o Luiz Araújo vem pela beirada para marcar na recomposição. O Eva numa, o Luiz Araújo na outra. E aí você preserva um pouco mais os dois jogadores mais experientes ali, o Prato e o Nenê. Mas você sabe que eu preservaria até mais o Nenê do que o Prato, né? Que o Prato é capaz de voltar mais do que o Nenê. Não, e ele volta mesmo, tem essa característica, mas para você determinar uma linha... No momento em que o teu time está marcando, você coloca Luiz Araújo e Cueva para recompor, os dois que já marcam pelo meio campo, o Jusilei e o Thiago Mendes, e aí um pouco mais avançado, o Prato e o Nenê, fica um time que ganha muito em qualidade, até divide um pouco a responsabilidade com o Cueva, pode deixar numa enfiada de bola o Prato numa situação de finalização, Luiz Araújo também. Eu acho que ele vem não é para compor, não. Ele vem para ser titular. Mas veja, quem ligou agora o rádio aqui na Energia, acha que o Nenê tá chegando no São Paulo. Não, acho que foi pra, a meu ver, era só um desde boato. O começo do ano. Eu preciso, né, informar que... certo, né? Desde o começo do ano que o São Paulo. É que a gente tá fazendo tem... suposições aqui, né? Até o Nenê falou que gostaria. O Nenê que falou no começo do ano que gostaria de jogar em São Paulo. Uhum. Né? Por esses motivos que você citou, da família dele. Tal. Gostaria de fugir do Vasco pra qualquer lugar. O Rogério disse que agora ele só quer reforço se for reforço de impacto. O Nenê chegaria numa condição dessa. E Felipe aí, Melo, de repente, né? E por isso que ele também estava tentando dar uma limpada naquele elenco lá. Tá. Jogadores que praticamente não jogaram até agora, o Wellington. Diz que o Shailon deve ser emprestado pro Guarani. Neilton. Mas... Neilton não agradou tanto que já estão supondo até empréstimo dele pro Botafogo. Então, e aí você... Pô, mas será que não era uma boa pro próprio Vasco? Falar assim, ó, o cara fez sucesso aqui no Rio, hein? É. Tanto que lá quem joga pelo lado do campo é um lateral improvisado, que é o Pikachu. O treinador de Divocó lá, o Milton. É uma remanejada lá. Aí manda o Douglas, manda o Neilton. É. Jogadores de sucesso no Rio. Até porque o Rodrigo tá saindo fora. O Cruzeiro vai precisar de Rodrigão, zagueiro. É. Rodrigão, o Vasco vai precisar de zagueiro, né? O Rodrigo. O Vasco vai precisar. O Rodrigo que é o conhecido já internacionalmente. O do como? Como o zagueiro Habibs, né? Por quê? Entrega até os 28 minutos. Agora, o Vasco é um sério candidato a cair de novo, né? Os menos piores estão saindo do Vasco. É isso, Juninho. Nenê e Rodrigo. É verdade. É. Mas aí, o Luiz Fabiano também cogitou. Já? Ah, aí, cogitou. Então precisa contratar o Matuidi. Afundou. Afundou. Se Rodrigo, Nenê e Fabiano cogitou, afundou. Ó, na cápsula do Tempo vai ser unânime o Vasco. Não vai, mano? E não acabou. Vai, mano, no rebaixamento. Foi não, hein, se o Vasco cai esse ano. Acho que não cai, não. Eu acho que não cai, não. Ainda mais depois da vinda do Milton Mendes. Esse maluco aí, ele tá meio que dando um jeito no Vasco. Ah, chegou o Guardiola no Vasco. Não é Guardiola. Aí ainda acho que é... Falar que vai cair ainda é cedo, né? É uma situação aí meio complexa falar que o Vasco vai cair. O Botafogo todo mundo disse, que não, né? Vai, é muito ano cedo. Passador, né, mano? O Botafogo, todo mundo dissou. Todo mundo ria do Botafogo. Ah, porque o Botafogo é um sério candidato ao rebaixamento e tudo mais. Chegou lá o Jair lá e deu... E calou a boca de vocês, seus babacas. Eu tô com... Principalmente você, que fica no seu programa na ESPN. Ei, você fica lá sentadinho falando merda do Botafogo. Isso é verdade. Eu dou na sua cara. Dá sim, mas o Dodô tá aí pra me defender. Agora, eu concordo muito com o seu Maurício, que ninguém dava nada pelo Botafogo. É verdade. Obrigado. E no final das contas roubou a vaga da Libertadores, que seria do Corinthians, naturalmente. Sim, é verdade. Inclusive, ali, no segundo turno, o Botafogo ele teve um aproveitamento que se ele tivesse mantido no primeiro... Por incrível que pareça, ele poderia até brigar pelo título, cara. Poderia brigar lá em cima. Mas você falou dos times aí que podem cair. Ó, Atlético Goianiense é um time que possivelmente vai voltar pra Série B. Não chegou nem na final lá do estadual. O Havaí é um time que possivelmente vai brigar pela Série B. Eu acho que... Brigar pela Série B, não. Brigar pra não ir pra Série B. Não ir pra Série B. Vai brigar pela Série B. Vai brigar lá embaixo. Não, mas vai brigar lá embaixo. Corinthians também. Ó, o Vitória é um time que se bobear cai. Quem mais? Quem mais? Porque o Vitória, apesar de ter bons jogadores lá... A Vitória ou o Bahia, um dos dois vai. Não, acho que o Bahia ainda mais que o Vitória. Mesmo o Bahia tendo vencido aquele barradão não intimida ninguém, na Copa, né, do Nordeste, mas já foi, né? Comeu lá, hein? Foi o tempo. Então, foi o tempo? Cara, você pega lá um Curitiba da vida, um time que vira e mexe, tá brigando lá embaixo. Mas o Curitiba o Curitiba fica ali, né? O balança, mas não cai. O Curitiba meteu 3 no Atlético Paranaense, né? Só uma coisa, hein? Vai saber. Todo campeão estadual tem mais chance de cair. O ano passado eu disse isso, tirando o Santos, que é um time grande. Agora, o Corinthians vai ter chance grande de cair. A única coisa que vai cair é o peito da sua tia. Minha tia já não tá viva. O ano passado, dos 4 que caíram, 3 ganharam o campeonato estadual. É verdade. Eu observei bem agora, tá vendo? Sou jornalista. Ah. O Botafogo foi campeão estadual, não lembro. Não. Foi Vasco. O Vasco ganhou 2 anos. Foi lá. Vasco. Aí jogou a Série B. É verdade. Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Aqui tem um bando de louco. Foi de bom. Aqui tem um bando de louco. Foi de bom. Ah, Coringão! Agora essa véia não abre a boca, é isso mesmo. É isso mesmo, fica pianinho aí. Ué, parabéns pelo título. Fica pianinho aí, ô, ratoeira. Posso falar? Eu fico feliz, porque o... Vá pro inferno, não quero sua felicidade. A quarta força ganhou. Ah, então, pois é, calando a boca de muita gente. Mas continua sendo. Ai, é a quarta força. Quarta força é escambau. Dá uma chupada aí, ó. Dá uma chupada aí. O negócio é o seguinte, O Corinthians, por mais que tenha surpreendido todo mundo com uma performance exuberante, o Corinthians ele conseguiu encurralar a Ponte Preta. A Ponte Preta acadelada na partida, graças à performance do Corinthians, o Corinthians conseguiu surpreender todo mundo. Porque eu não esperava que o Corinthians pudesse fazer uma partida como fez, inclusive fugindo a principal característica que é jogar em contra-ataques. Muitas vezes o Corinthians abdica do jogo para explorar contra-ataques, principalmente jogando fora de casa. Quando ele quer, ele consegue propor o jogo também, como ele fez contra a Laú no segundo tempo, como fez contra o São Paulo no Morumbi, como ele fez contra o Inter lá em Porto Alegre. O Corinthians, quando ele quer, ele consegue propor o jogo também. Matou a Ponte, hein, mano? Então, RG, aí que tá. É isso que eu sempre... Mas como é o esquema do jogo? O Corinthians foi pra cima? Foi pra cima, Sombra. Marcação alta também. Surpreendeu. A Ponte Preta não teve espaços que muitas vezes ela tem, porque quando você ataca, muitas vezes você deixa buracos na defesa. O Corinthians hoje, Sombra, eu ouso dizer aqui, que é mais fácil você entrar com um quilo de cocaína na bagagem de mão nos Estados Unidos do que passar pela zaga do Corinthians. A zaga do Corinthians composta ali por Cássio, por Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana, e o Gabriel ainda à frente da zaga, com a ajuda do Maicon ali também, é praticamente intransponível. O Pablo é um absurdo, hein? O Pablo tá jogando muito. É mais um achado ali da diretoria do Corinthians. O ano passado, verdade, o Corinthians ele foi muito mal nas contratações que fez, trazendo esse monte de bagulho caro aí. Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme, pagou preço de ouro. Pablo foi bem demais, hein? Então, não, o Corinthians ele pagou preço de ouro, Sombra, em jogadores que não valiam a pena. E não valiam a pena. Então o Corinthians aí, ele substituiu mal os jogadores que ele teve que vender. Foi o caso do Ralf, do Renato Augusto, do Jadson, de todo mundo. Do Malcom, do Wagner Love, do Gil, enfim. O Corinthians ele se desfez de alguns jogadores e ele não conseguiu repor a altura. Então isso refletiu nos campeonatos que o Corinthians disputou. Agora, se a gente parar para analisar, esse ano, as contratações que o Corinthians fez de forma pontual, Sombra, foram importantíssimas. Vamos lá, ó. Começando pela defesa. Você teve a contratação do Pablo, que veio pra assumir ali o lugar deixado pelo Felipe, e o cara tá dando conta do recado. O Pablo é tão bom jogador, tá jogando tão bem, que fez o Balbuena jogar bem. Acho que o Corinthians vai viver um momento de São Paulo em relação ao Pablo, como se fosse, como foi com o Maicon lá, que emprestou, aí tem uma grana pra pagar se quiser. Mas eu acho que é diferente o estilo, viu, Sombra? Por mais que a gente possa ver hoje que o Maicon caiu muito no futebol dele, a defesa do São Paulo tá meio na roubada. Não, tô falando de estilo, hein? Situações semelhantes no sentido tipo, puta, o cara agradou, mas agora tem que bancar uma grana. Então, mas o Corinthians ele tem a quantia pra ser paga de 8 milhões de euros. É diferente da quantia que o São Paulo pagou. 8 milhões de reais. Uhum. É a quantia que o Corinthians tem que pagar. O São Paulo pagou muito mais que isso. O São Paulo pagou acho que 8 milhões de euros na contratação do Maicon. Então é um valor totalmente desproporcional e não cabe aqui também. Então, ó, as contratações que o Corinthians fez, Sombra, esse ano, fez lá, vamos lá. O Pablo, foi um cara que caiu ali como uma luva na defesa, deu conta do recado. O Corinthians se desfez no começo do ano de um lateral que todo mundo falou, pô, e agora como é que vai ser? Ele mandou o Wendel foi pro Inter, ele pediu pra sair, a diretoria negociou e efetivou o Arana na lateral esquerda. O moleque tá deitando, tá voando. O Corinthians ele contratou um volante também, e tudo bem, o Gabriel ainda não lembra o Ralf, tá longe de ser um novo Ralf, tá longe. Mas é um moleque que tá jogando muito bem também. Ele tá dando todo um respaldo defensivo que a defesa precisa. O moleque é um cão de guarda. O moleque é um cão de guarda. Eu sempre fui defensor do futebol do Gabriel no Palmeiras. E quando ele veio pro Corinthians, eu apoiei a contratação porque eu sempre gostei do futebol do cara. Aliás, ele tomou uma muqueta do Potker. Do Potker. Já vou chegar nessa também. Chega nessa. Inclusive, Ale, eu não ouvi o escândalo todo que foi feito por parte da mídia antes para que julguem o Potker com a mesma rapidez que exigiram que o Fagner fosse julgado. Eu acho que tem que julgar. Já que vai acontecer o julgamento extraordinário do Fagner amanhã, poderiam pôr na pauta também o julgamento do Potker. Não tem imagens? Não viram o lance? Mas cadê os caras que ficam olhando a imagem, mano? Então, mas é que tá ali. A mídia antes, ela fez um escarcéu danado aí pra que julgassem com rapidez aí a atitude do Fagner e do Cueva naquele clássico contra o São Paulo. Mas eu não vejo essa mídia antes fazer a mesma campanha pelo julgamento do Potker. Isso mostra que o Corinthians é perseguido na mídia. Então, Não começa com mimimi. É isso mesmo. Mimimi total, eu quero que se lixe a mídia antes. Então você pega ali, ó. O Gabriel tá jogando muito. O Gabriel tá jogando demais. O Corinthians, você tem ali ao lado dele o Maicon também, que tá jogando bem. O Romero, que não tá comprometendo, já fazia parte do contexto. Mas, ó, um cara que cresceu demais, cara. Principalmente depois da vinda do Jadson, que foi outro jogador que a diretoria do Corinthians contratou e contratou bem demais, pela identificação que ele teve recentemente, pela bola que ele sabe jogar também. Mas, ó, o Rodriguinho, Ale, o Rodriguinho hoje é o melhor jogador do time do Corinthians. O Rodriguinho é como se fosse o Dybala corintiano. É o Dybala corintiano. É o Dybala. Também. Inclusive, o Rodriguinho não pipoca igual o Dybala pipoca. Eu prefiro, se tivesse que apontar pro meu time hoje, Rodriguinho ou Dybala, os dois na parede, eu aponto o Rodriguinho. Cadê o momento? O Rodriguinho é melhor que o Dybala. Só pode ser isso, não pode ser o Dybala. Tá. O Mano tá completamente maluco aí, ó. Eu tava temendo por isso. E, ó, e outra, Alê? Jovandovski, velho. Ah, não, você tá jogando muito. Jovandovski. Tá jogando. É, eu fui crítico à contratação do Jô quando o Jô tá demais, hein, a possibilidade da contratação do mesmo. Eu falei, porra, vai contratar o Jô. O Jô vive de um eterno bom momento que ele teve no Atlético em 2013, com aquele time que tinha Tardelli, Bernard, Ronaldo Gaúcho. Chegou aí pra seleção, pô. Falei, mano, não dá, mano. Vai apostar no Jô, não sei o quê. Eu até tive alguns embates aqui no programa com o Benji a respeito dessa situação. Você vai fazer agora uma meia-culpa? Falar assim, eu fui um idiota. Não, já fiz. Ah, você ouviu ele falar assim, eu sou um idiota. Não disse isso, mas eu fui contrário, como boa parte da torcida do Corinthians. E o Jô, graças a Deus, tá calando minha boca. Cara, tá jogando. Graças a Deus, o Jô tá calando minha boca. Tá jogando demais, RG. Você pega aquele primeiro gol do Corinthians, começa lá com um tiro de meta do Cássio. É uma jogada ensaiada. É sempre no Jô. O Jô dá aquela casca pra dentro da área ali. Geralmente a bola sobra ou no Rodriguinho ou no Romero. Casca. Nesse lance aí, a bola sobra pro Romero. O Romero enfia uma bola pro mesmo Jô que já de primeira dá um tapa pro Rodriguinho. Jogada extremamente trabalhada. Jogada de toques rápidos. Uma jogada de time que tem qualidade. É, eu sempre combati aqui quando disseram, ah, mas o Corinthians é a quarta força do estado de São Paulo. Era. No começo de janeiro, quando não tinha contratado ainda os jogadores que trouxe. O Carilli falou isso, né? Quando não tinha contratado ainda os jogadores que acabou trazendo ali, como foi o caso do Pablo, do Jadson, Gabriel, Jô. O Jô estava contratado desde o ano passado, mas ainda era uma incógnita. Então, quando o Corinthians ele começou a jogar e trabalhar, começou a jogar bem. Por mais que o Corinthians de vez em quando dá uma rateada aqui, uma rateada ali, aquele jogo contra o Inter aqui na eliminação na Arena, foi um jogo que tava fugindo, Sombra, das últimas partidas que o Corinthians fez. O Corinthians tava jogando bem desde aquela partida contra a Laú, quando venceu por 2-0, um adversário que é extremamente conceituado aqui na América do Sul. O Corinthians ele vem numa crescente em todos os jogos. Aquele jogo contra o Inter na Arena que culminou na eliminação foi realmente aí um ponto fora da curva, porque o Corinthians depois que marcou o primeiro gol, ele se acovardou, achou que o resultado tava feito e acabou deixando o Inter gostar do jogo. Foi um erro que eu espero que o Corinthians não cometa agora em diante, inclusive contra esse jogo da Ponte Preta. O Corinthians ele venceu bem aí com dois gols do Rodriguinho e outro do Jadson, mas o Corinthians ele terá dois desfalques, Sombra, pode ter até o terceiro se o Fagner for julgado e condenado, mas mesmo com um resultado amplamente favorável, o Corinthians tem que entrar pra vencer a Ponte Preta e não se acomodar em cima do resultado, não. Você tá de brincadeira que você tá preocupado. Não tô preocupado. Eu quero que o Corinthians vença esse possível de goleada na Arena. Que é pra, inclusive, calar a boca também e tirar essa zica. Tirar essa zica ali. Que a Arena tem proporcionado em alguns jogos. Porque o Corinthians, Sombra, até agora, ele fez 18 jogos eliminatórios na Arena. O Corinthians, ele perdeu 6. Só que esses 6, a mídia parece que gosta de falar muito mais. Representaram a eliminação, né? Não, mas os 18 jogos que o Corinthians fez eram eliminatórios, mas a mídia não gosta de falar bem dos outros 12 que o Corinthians venceu. O Corinthians ele venceu 12 jogos ali eliminatórios também, mas a mídia gosta de pregar sempre aí os lances que o Corinthians acabou pipocando, ramelando, enfim. Foram esses 6 jogos que o Corinthians acabou perdendo aí, que culminou com a eliminação. Mas que mídia é essa que você fala? Até hoje eu Basta você assistir programas televisivos, basta você ouvir programas de rádio. Não assiste, não. Basta você ler notícias em sites. Assiste o X-Videos. Agora, é que eu acho que o pessoal, a mídia antes, chupa antes. É que de novo, algumas eliminações contra adversários mais fracos do que ele, Corinthians, né? Ah, entendi. O Aldax era mais fraco. Ah, mas aí foi nos pênaltis, né? Guarani do Paraguai. Mais fraco. Aí eu acho que por isso que chama a atenção. O próprio Internacional é mais fraco do que o Corinthians. Não, mas aí é um jogo grande. Não, mas é um jogo grande. Mas quem é melhor, Inter ou Corinthians? Não, o Inter, além de ser pior que o Corinthians, é freguês. Então, o que motiva ainda mais, talvez, a crítica. Então a mídia tá certa. Não, mas não precisa dar a ênfase que deram. Não. Entendeu? Por mais que eu concorde com o Alê, perdeu para alguns adversários que não poderia ter perdido, Guarani do Paraguai, concordo, foi ridículo. Perdeu para o Nacional, um jogo também não poderia ser eliminado ali, acabou empatando o jogo, mas culminou com a eliminação. Ok, mas a mídia também precisa passar o retrospecto que a Arena tem. Por exemplo, Sombra, domingo agora, o Corinthians fará o seu 100º jogo na Arena. Possivelmente vencerá a Ponte Preta novamente e vai ganhar o título paulista de 2017. É um título emblemático, cara, porque será o primeiro título do Corinthians na sua Arena. É, eu acho que isso aí tem que servir talvez aí como um divisor de águas. Tá vendo? De novo, hoje... Paulistinha será importante na vida de vocês. Vocês não, tá vendo como é que é? Ô, RG, eu não critico o campeonato paulista. Não, você eu não, gosto, inclusive. Eu sei, mas tem muito corintiano que critique muito. Não, mas o RG, eu acho que o paulista tem que ser valorizado sim. É, o paulista ele não pode ser comparado talvez aí com um campeonato gaúcho. O gaúcho tem dois times só. Por mais que o Novo Hamburgo possa ser campeão no próximo final de semana... Tem dois times, nenhum dos dois vai ganhar. Ah, então, mas aí que tá, Lê. Mas é um campeonato que não dá pra comparar o nível de competição com o Campeonato Paulista. Por exemplo, o Campeonato Mineiro não dá pra comparar com o Campeonato Paulista. Não, o campeonato, sei lá, Lagoano, Sergipano, Baiano... São não cinco times da Série A pra começar. Ah, né? tirando São Paulo e Rio, mano, não tem nenhum estadual que tenha quatro grandes pra disputar. É, sem menosprezar a grandeza dos times do Rio, mas em termos de competitividade, o Campeonato Paulista, ele é muito mais forte, inclusive com relação não. aos coadjuvantes, do que o Campeonato do Rio. Você pega lá, Rio de Janeiro tem Tigres, por exemplo. Se a rádio fizer um time... Olha jogar que time, eles ganham. Senhor mano, hein? Não, pelo contrário. O mano bairrista. É, se a gente for comparar aqui os coadjuvantes do Campeonato Paulista, Sombra, eles são muito mais fortes do que os coadjuvantes do Campeonato Carioca. Não, mano, eu tô dizendo que todos têm. Em todos os estaduais você tem os times menores e os times grandes. Só que São Paulo e Rio são os únicos dois estados que você tem quatro para disputar ali junto com... Bangu, agora, dois, Carandiru... Agora, se você pegar todos os times, claro que do Rio não sai na foto contra São Paulo, né? O campeonato paulista é como se fosse um campeonato inglês numa menor escala. Entendeu? Vamos valorizar o que é nosso, Paquito. Eu não sou bairrista, não, velho. Mas é o que acontece. Menor, né? Mas isso é óbvio, né? Porque o Brasil... cabe muito vários, grande, né? Cabe a Europa, mais ou menos, do tamanho do Brasil, né? A Europa é um pouco maior que o Brasil. Aí você vai ver assim, o continente europeu tem vários estados de São Paulo. Em cada país é um estado, né? Então você tem os seus quatro times que concorrem pela maioria dos títulos. É verdade isso aí. Não tem jeito. Agora, tem uma coisa que é importante também, né? Deu tudo certo pro Corinthians, mereceu o resultado, foi absoluto no jogo. E ninguém nem contesta o 3-0, né? Deitamos ali. Deitamos o jogo foi sábado? Ontem, que foi sábado. Você viu. Não, para de fazer, ceninha que você tava agorando na frente da TV. Agora... Juro, olha... Tava agorando sim, antes. Olha, quero morrer agora se eu vi o jogo ou qualquer coisa do jogo. Agora... Você tá falando isso porque você fez o check-up sábado, pode, né? E é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, que eu acho que o time do Corinthians é melhor até do que muitas vezes... Tá, mas foi sábado ou foi domingo? Foi domingo. Ah, tá. O Carille sugere, né? Principalmente em boa parte do jogo contra o Inter. Alguns jogos contra o Botafogo de Ribeirão, contra o Brusque e tal, eu acho o time do Corinthians melhor do que a proposta dele. Tanto que, se você pegar jogador por jogador, fizer ali um cara a cara, Ponte e Corinthians, o Corinthians vai ganhar em todas as posições, talvez exceto a do Romero, vai. O Cleison contra o Romero. Até a do Romero vai perder, com certeza. Não, o Romero é jogador de seleção paraguaia, velho. Então, o Cleison joga que seleção ali? Não, mas tava tentando ir pro Corinthians. Não, né? Mas ainda não foi. Mas joga qual seleção a do Cleison? Aventaram uma compra aí. Aventaram uma compra. Enfim, mas o Corinthians, outra situação. Além de ter jogado muito melhor, com um time bem definido, organizado, com alguns jogadores comendo a bola, né? Como a gente disse aqui, o Pablo, o Rodriguinho, o Arana tá jogando muito bem, o Jô jogou muito bem. Mas além disso, você pegar jogador... Mesmo vamos pegar os destaques da Ponte. Aranha, o Cássio ainda é melhor que o Aranha. Fernando Bob, que jogou bem, faz um bom campeonato. O Gabriel é melhor que o Fernando Bob. O Pottker, que é o artilheiro do campeonato. O Jô faz um campeonato melhor do que o Pottker. Então, assim, no todo, no mano a mano ali, tanto que a Ponte Preta tem como jogadores titulares alguns atletas, dois, por exemplo, que o Corinthians nem quis. E não fazia... O Luca Iago. E o Iago, né, por exemplo. Então, assim, o Corinthians, ele já é mais time do que a Ponte, naturalmente. E jogou muito mais, e por isso que acabou o campeonato no primeiro jogo. Agora, o que dá pra dizer também é que o Carille mostrou que com toda a juventude dele, ou melhor, a inexperiência dele como técnico, foi melhor que Eduardo Batista, que Dorival Júnior, que Rogério Ceni. Ele lá, o feijãozinho dele com arroz, vocês podem não concordar com o jeito dele. Foi lá, consolidou uma defesa... Aquele jeitinho mais pragmático, etc e tal. E ele foi, desculpa, mas com o material que ele tinha, que eu não tô dizendo que é ruim, foi incrementando o material. Sim. Com a chegada do Jadson, deu uma melhorada. Jadson! Né? Ou seja, o time foi dando uma encorpada. Meu. Mas eu vou te falar uma coisa, é incomparável. Nota 10 pro Carille. Porque os outros técnicos, com teoricamente elencos melhores, concordo, né? Com você. Mas o Sombra, ele fez muito mais. Mas a questão ele foi da por experiência. Um outro caminho, né? Ele foi por um caminho diferente desses que você citou. Sim. Ele foi por um caminho mais cauteloso. Cauteloso, né? Exato. Não, mas o perfil dele é esse, né, Ale? Porque por mais que o Carilli, ele não era um técnico cobiçado, não era um técnico muito falado aqui no futebol paulista, Sombra, mas o Carilli, ele era auxiliar do Tite, claro, e ele era o responsável pelo treinamento defensivo dos times do Tite. O Tite não cuidava da parte defensiva dos times, era o Carilli que fazia aquele trabalho. Aí. Então, o Carilli, ele teve um estágio que o Rogério Ceni, por exemplo, não teve. Exato. Com uma pessoa qualificada que era o Tite. Então, a experiência, por mais que ele não era um cara cobiçado, não era um cara muito falado no meio, mas era um cara extremamente vivido dentro de um clube com um técnico que era uma referência, que é o Tite. Então ele começou acertando a defesa para depois começar a consertar o meio e posteriormente o ataque. O que eu acho, gente, que é o que deve ser feito em qualquer time. Primeiro começa pela defesa. Sim, e sem contar... Na minha opinião, eu também não... acho, claro. Apesar de eu não ter dirigido time nenhum na minha vida, diferente do seu Ale Oliveira. Ah, você dirige o time do estádio no 97, né? Do Líbano, do Hebraica, da Síria, de tudo. E sem contar... Você é um treinador nosso aqui. Sem contar... mandar embora, o Argel também foi, né, depois da confusão. E sem contar a sorte que o cara deu de, porra... Chegar um Jadson começar a jogar bola. Já disse. O Jô começar a jogar, jogando bola. Rodriguinho jogou. Porque a camisa é mágica, né, Henrique? O Pablo jogando bola. O Arana arrebentando, o Maicon arrebentando. Camisa é mágica. Esse Pablo chegou na cola do mas Felipe. Mas até foi onde embora. Tudo é sorte, entendeu? Dos caras jogarem bola ou não tem o mérito não. Técnico, do jogador também jogar bola naquele trabalho que o técnico oferece? Não, é o conjunto da obra. Ele teve a sorte, ele teve a sorte de pegar um time e esses caras estarem jogando bola. Esse que é o detalhe. Entendeu? Por exemplo, vocês trouxeram o Neilton. Pô, vocês trouxeram o Neilton com a expectativa e a esperança de que o Neilton fizesse no São Paulo. Calma, o que fez no Botafogo. Você está comparando o Neilton com o Jadson? Estou individualizando. Estou dizendo que vocês trouxeram o Neilton em cima do que ele fez no Campeonato Carioca. E se ele tivesse feito no São Paulo o que ele fez no Botafogo, porra! Tudo estariam bem. Vibrando mas o Pablo a gente não pode dizer pelo que fez, porque a gente nunca sabia nem o que ele tinha feito. Então, o que eu tô dizendo, o Pablo tá jogando tanta bola que nem do Felipe eles falam mais. Agora, o Jadson não dá pra botar. O Pablo não tá lembrando o Maldini? Você que viu mais o Maldini? Não tá. Não, mas não por tá. Exemplo, nessa que o R falou, você pode pensar o seguinte, o Wellington Nem, você não esperava bastante quando o São Paulo trouxe pra cá e ele não tá devolvendo nada. O Wellington Nem, eu tinha uma expectativa muito positiva com relação à produção dele, porque ele ajudou. Mas eu acho muito. Que na hora que o negócio podia engrenar, machuca. Vai engrenar, machuca. Não devolveu. Infelizmente. Até agora não devolveu. Mas tô falando, o Jadson poderia também ter ido por esse caminho e não ter jogado bem. Ele é que ele comparou com o Neilton, aí não acho que não foi legal. Com o Wellington Nem, eu acho que dá. Com o Wellington Nem da comparação, mas você salvou ele, hein? Não, é que o R já tinha passado pra mim. Já tinha passado, você me ajuda nessa? Yeri, eu queria dar uma explicação pra ti. Fala, professor. Faz o azai aí, professor. Eu não vou fazer isso. Mas você desliga o telefone na cara dele? Eu sou um treinador de respeito. Desculpa, fui um jogador de respeito. Comecei no Caxias. Yeri. Sim. Tu sabe que tu tá me dizendo uma coisa aqui que eu lembrei agora de uma situação. O que é que tu lembraste? Tu me lembrou Carilli agora. Me perguntaram, fui perguntado numa convenção que eu tive em Portugal, tive para dar palestra lá hoje. Sim. Me perguntaram, professor, tu achas que Carilli será campeão paulista? E o que tu disseste? Tu sabe o que eu respondi olhando no olho? Porque quando eu falo, eu olho no olho. O que você respondeu? Eu olho no olho. Tô olhando pro seu olho. O mordisco também é ruim, não sei se tu percebe isso. Sim, né? Pra pensar, isso é pra pensar. Exato. Eu olhei no olho dele e disse, quando um pedregulho grande, pedregulhinho. Mais uma parábola, olha aí. Pedregulhão. Cai numa água, ele faz uom. Como é que ele faz? Ele cai, ele faz uom. Isso é, parece o... O meu pedregulho é o meu pedregulho. O teu pedregulho, tu faz como quiser. Tá bom, mas não é assim que eu trabalho nas minhas conferências. Ah, entendi. Tu respeita, tu tens que ser respeitador. Com quem respeita, baixa sua voz. Não, tudo bem, falar assim com o Dodô, professor. Eu te respeito como locutor Clube da Voz, que tu é merecido. Não, tudo bem, mas que foi ruim pra cacete, foi ruim. Ruim. Opa, ruim. Ruim. Ruim. Ruim. Não foi, Guilherme? Foi. Então, o pedregulho não faz isso aí. Ruim. Tu faz um pedregulho. Tenta fazer de novo. Eu te desafio a tu fazer um pedregulho no ar pedregulhando. E pedregulho? Na água? Fácil. Não, no pedregulho voando. É o pedregulho do Chaves, do Chapolin, que sai voando na água. Eu tô dizendo na água. É na água, trouxa, que eu trouxa. Falei, ô, mané. Fala assim com o treinador. Não, trouxa. Não, mas é um trouxa carinhoso. Tu para de me ofender porque eu te respeito. Não, mas é carinhoso, carinhoso. Então carinhoso. Tu faz aí um pedregulho. Pedregulhão. Pedregulho faz um... Oh. Isso aí é um cocô na privada. Não. Isso aí é diarreia. Não. Isso é disenteria. Não. Então eu disse isso, ao palestrante, eu disse isso e disse Carille vai ser campeão paulista. E aí tá. É. Tudo bom, isso pra falar isso. E se aconteceu isso mesmo no banheiro? Ah, meu amigo, tivessem antes, um pouco de fricô, né? Não, né? Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. E agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas, com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Daqui a pouco tem mensagens através do nosso WhatsApp, tá bom? No telefone é o 94-353-0150. Agora nós vamos aos ouvintes, ao vivo aqui. Estamos ao vivo, é 1º de maio, mas nós estamos trabalhando. A gente trabalha em dia que nego faz greve, em feriado. Todo dia nós estamos aqui trabalhando. Carnaval. Carnaval, a gente trabalha. E hoje, 23 anos sem o Senna, hein? Porque programa de rádio é que nem boteco, não pode fechar. É verdade. Meu, tá parada, Paulista, amigo. Tá, meu, imagino. Eu não consigo... Meu, tentei passar. Meu, não, mas parece que tá fechado mesmo. Consolação, amigo. Tá meu menino, me defende, amigo. Eu pra conseguir entrar aqui foi um perereco. Ah, mas eu imagino, você pulou uma barreira de fogo. Não, mas tinha aqueles mais cavaletes ali, mano. Mais um prédio em chamas. Não, mas precisa ter uma autorização mesmo aí pra gente poder entrar, né, cara? Então, a gente precisa ter uma autorização. Mas deve ter, viu, mano? Então, porque eu, toda vez eu tenho que empurrar o cavalete com o para-choque. Já tá com marquinha já, mano? Não, não. Uma marquinha amarela ali. É, já tem uma marquinha amarela lá. Vamos pro telefone 3284-7097. Olha só essa música aí, ó. Ah, lembra duas coisas. Heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, hein? Sensacional. Eu gostei. Boa. Se eu fosse você, eu iria direto pro cinema. Boa. Tava aqui hoje no shopping aqui. Tinha fila no cinema pra ver Guardiões. Vá aí também. Sim. Alô? Alô? Quem fala? É Pablo Alberto. Como? Pablo Alberto. Pablo Alberto. Quantos anos, Pablo? 41. PG 4.1 hoje. Ah, é o Pablo pra você, Domênico. Ah, muito. Vamos nessa. Que piadão, irmão. Irmão. Nota 9.7. Ah, você tá querendo, esse puxador tá querendo alguma coisa, velho. Feriado. Foi bom, foi bom. Hã? Essa aí não foi muito boa, não. Aí. Os caras também são de todos. Os caras também jogam contra, hein? Esse aí é dos meus. Porra. Assim, fomos todos um só, resteiro. Se você fosse todos idiotas. Se você fosse o Carlos Alberto da Praça Nossa, você contrataria o RG pra contar essas no banco da praça ou não? Que eu faço... Não, não. Não. Contratar, não. Não, nossa. Não, né? Você tá num mau humor, hein, velho? Final do programa você vai me pedir cartão tapa na camurça. Você vai pedir carinho. Eu entendi teco. Não, cartão tapa na camurça. Nem por dó você contrataria? Talvez por dó, sim. Nossa, também não precisava ser assim tão agressivo. Ah, mas você incentivou isso, Sombra, desculpa. Que porra de dó, meu. É o estatuto do idoso. Não, essa coisa de falar, eu contrataria por dó, é sacanagem. Não, brincadeira, ele manda bem, sim. Essa que foi meio mal. Aí o cara ficou com dó agora. É só tirar o cartão, velho. Mas você ficou com dó mais uma vez, então, opa. É só tirar o cartão, os caras já pensam duas vezes, velho. E o bairro qual é? Ah, meu. Meu. Olha lá, o Benzinho. Meu, Senna. Interlagos, amigo. É, baita homenagem, 23 amigo. Anos meu, que foi o Senna. Peraí, Dudu. Não, só tô falando. Peraí, Dudu. Ô, Vendidinho. Que isso que Vendidinho? Eu saí com a Rê hoje no Rio. Ah. Que delícia, amigo. Ipanema. Mil? Ó, mil. Fala mais. Você foi pro calçadão? Leblon. Você foi pro calçadão? Botafogo. Mil. Tava trabalhando, amigo. Você foi pro Botafogo ou não? Pepino. Pepino. Quando eu vejo uma piroca... Olha, mil. Olha, mil. Olha. Você foi no bondinho? Mil? Pepino é um restaurante, né? Um barzinho, meio restaurante. Olha, ô boy, ô boy. Foi dar a volta na lagoa? Meu, que delícia, meu. Foi no plataforma? Fui. Gostou? É o que eu conheço. É no Rio. É no Rio. Aí, ó, os trouxas. E o time, ô, brother? Meu time é o campeão paulista de 2017. Corinthians. Coringão, mano. Ah, mano, é nóis. Olha, ainda tem 1%. Para aí, mas é vagabundo. Reza mesmo, é reza mesmo vagabundo. Aí, RG. Reza não, mas, mesmo. Mas vem cá, se também perdesse, se perder. Já pensou? Você, desculpa. Nossa, aí fecha o estádio. Não vai perder porra nenhuma. Devolve. Porque... Ah, aí não dá. Já tamo pensou? Estamos vingando nossos co-irmãos aqui, o Santos e o Porco, que tomaram uma esfolada da ponte. Coringão tá vingando os caras aí. Os caras têm que comemorar, RG. Comemore domingo. Que vingança. RG, pegue-se vibrando. Mas é verdade. Igual o Pérez falou aquela vez lá do Santos Vivo, lembra? Peguei-me vibrando quando o Ronaldo fez o gol, lembra? É. RG, pegue-se vibrando domingo. Mas você acha que pode ter acontecido do Domênico ter... Lógico. Vibrado você tem uma ideia, um pouquinho. Sombra. Pelo menos sombra. Aquele terceiro gol, ele deu aquela fechada de mão, cerrou o punho. Vou dizer e deu a chacoalhada, assim, não, sabe? Vou dizer. Chacoalhou? Vou dizer, falou, então vou dizer pra você. Você fechou a mão e chacoalhou, Dudu? Eu nem assisti o jogo. Eu fui num... Eu também não vi, não. Deixa eu falar. Agora ninguém viu. Mas não vi mesmo. Agora ninguém viu. Mas você não vi mesmo o jogo. Eu não vi. Não fiz a menor questão de ver. Eu vi à noite. Você tá de brincadeira. Eu vi à noite. Vou ver final do Paulista com o Corinthians de Moreira, que não viu. Duvido. Hoje eu assisti aí os melhores momentos pra poder tentar falar alguma coisa. Eu vi os melhores momentos. Agora, eu estava num... Mas eu torci pra ponte. Chá de bebê. Nossa, que tesão, não viu a final do Paulista pra ir no chá de bebê. Sério, meu chá de bebê. Nossa, era melhor ver o Corinthians ganhar do que ver o chá de bebê. Melhor o chá de bebê. Não, melhor o chá de bebê. Chá de bebê bem melhor. Que tesão, bem melhor. A mulher abrindo um pacote assim, hein, Sombra? Ó, a mulher abrindo um pacote assim. Mas não era. Nossa, não, que será que eu ganhei agora? Ah, ganhei um Bepantol. Não, mas não era um chá de bebê igual esse que você tá falando. Era uma balada chá. Era chá para bebê. Não, era mais balada do que chá. Domingo, amigo Alex, envolve beber de Alex. Grande Alex, não. Olha, é verdade. Faça a menor questão dele. É chato pra tudo que envolve beber é um porre. Eu só vejo. A mãe, o que eu gosto de ver é torneio importante, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Isso que eu gosto de ver. Amigão. Deixando o recalque do Domênico de lado, você é esperava assistir essa partida fantástica que o Corinthians fez ontem, cara? Olha, pisar em brasa é mais legal, hein? Não, achei que ia ser no máximo aí 1-0, ou pra um lado ou pro outro. Não esperava um placar elástico, não. Porra, cara, realmente a performance do Corinthians ontem foi surpreendente, cara. Você vê ali o Jô jogando muito, o Rodriguinho, que foi o man of the match. Você vê ali, ó, o Romero jogando bem, o Jadson jogando bem. Olha lá, o Ale com todo o recalque que ele é peculiar. Teve também quando fala do Romero, velho. O cara inverteu uma bola pro Romero ali na... O Ale tem uma perseguição com o Romero que não dá pra entender. Pois é, inclusive o seu Alexandre Oliveira. Aí o Romero foi devolvido. O senhor não qualificou. Você tá pontuando, por exemplo, esse erro do Romero, ok. Por que o senhor, já que é tão isento e imparcial, não elogiou o Romero pelo passe pro primeiro gol? E abriu a porta e empurrou o Ale pra fora. Você vai deixar deitado, porque a enfiada, ó, começou a jogar. Do Cássio bate tiro de meta. Vai deitar em você. Ele cobrou a falta, o Jô resvala de cabeça, a bola vai pro Romero, o Romero enfia de novo a bola pro Jô. O Jô dá o tapa pro Rodriguinho e o Rodriguinho faz o gol. O Romero teve fundamental importância na jogada, inclusive com passe de qualidade. O que o senhor não fala? Fui deitado agora porque não anda. Olha, seu Maurício Borges, diga. O ouvinte que eu já percebi que é Romerete também. Romeretti. Eu fico um pouco assustado, para falar a verdade, quando vocês, corintianos barra Romeretti, comemoram que um atacante fez um passe para frente foi o passe. Eu fico realmente meio assustado, mas tudo bem. Teve um lance, teve vários lances, posso falar vários lances aqui. Teve um lance que o cara fez uma inversão, deu uma fatiada no bolo bonito pro Romero. E ele de cabeça, em você, hein? Ele tentou achar o Jadson. E evidentemente errou. O Jadson brigou com ele. Ele foi dar dura no Jadson. Foi? Pô, você não viu que a bola... Fui eu que passei a bola, você queria que fosse certa ainda. A melhor chance da Ponte... Não é. O Jadson fez corpo mole. Foi um caroço que o Potker roubou. Adivinha de quem? Do Romero. Do Romero, fez toda a jogada, depois fez o cruzamento e quase que saiu o gol. Então, assim, o Romero, ele tem muita dificuldade com a bola, mas ele já falou isso aí, ele contribui muito. Eu vi o mapa de calor hoje do Romero. Mais de 90% do tempo. Correndo. Na lateral, ele fica grudado no lateral. Então, assim, a minha dúvida só, eu entendo a contribuição tática do Romero, é o cara que mais corre no time. Ele é o cara que mais corre no time, isso comprovadamente. Só que eu acho, não sei se os corintianos pensam assim, que o cara para jogar de lado de campo e contribuir defensivamente, se é obrigatório ser ruim de bola. Você sabe quem fazia assim no São Paulo e pelo menos a torcida de São Paulo não curtia? Que o cara corria pra caramba também. O Centurion. Naquele lado ali, ele ia atrás, defendia, ajudava a marcar o lateral, mas não dava. O Centurion tem uma diferença pro Romero. Ele pegava a bola e... Que um é argentino, o outro é paraguaio. Não, ele queria ir pra cima dos caras e perdia a bola. O Romero já não faz isso. Ele já entrega. Ele já joga a bola logo pra alguém. Então, mas o Romero já é melhor. O seu Alexandre Oliveira, o Carille. Ai, ai, ai. O meu amigo ouvinte já vai participar. Quem é o pior jogador do Corinthians campeão paulista, na sua opinião? O menos bom jogador? Não acho que tenha o pior jogador do elenco. Sinceramente, não acho. Você falou que o Rodriguinho é o melhor. Fugir da resposta para não ter que responder Romero. Eu acho que o restante é um grupo muito homogêneo, cara. Você não tem um jogador que destoe. Por exemplo, você vai ter uma função tática. Por exemplo, o Maicon. Você não vê o Maicon aí em todas as partidas destruindo, mas taticamente ele é um cara extremamente importante. Mas ele é volante, né? Mas amigo? É que tá. O Paulinho também era volante, seu Alexandre Oliveira, assim como Elias também, e apareciam com frequência na frente da área, inclusive fazendo gols decisivos. Mas, só pra fechar, Sombra, com relação. Já fazia mais do que o Romero. Com relação aí ao que o senhor disse, seu Alexandre Oliveira, e aí meu amigo ouvinte também vai poder participar, inclusive. Falando se ele concorda ou discorda das nossas explanações aqui. Você tá fugindo aqui da pergunta, dando uma pipocada. Quem é o seguinte, pior jogador do campeão paulista 2017? Vou te repassar da seguinte forma. O senhor, há poucos minutos... Não respondeu. O senhor, há poucos minutos aqui... Agora, hein? Não, deixa eu terminar, ele vai entender. Tem você, né? O senhor, há poucos minutos, elogiou muito aqui o Fábio Carille, que hoje é o atual treinador do Corinthians. Se o Romero, tá certo? Tem vários jogadores que podem fazer aquela função de lado de campo. Você tem Giovanni Augusto, você tem Marquinhos Gabriel, você tem Léo Jabá, você tem Pedrinho. Você tem uma concorrência ali, pelo menos de 4 ou 5 jogadores que poderiam ocupar. Só que você falou, eu só concordo com o Pedrinho, viu, mano? Não. Mas é que tá. Só dos vivos. Ele adora botar os caras que já morreram nessa disputa. Não morreram, não. Eles são jogadores do Corinthians e estão lá à disposição do treinador. Então, amigão, por mais que eu concorde com você, desses jogadores aí eu apontaria o Pedrinho e o Léo Jabá como possíveis candidatos à vaga do Romero, inclusive o Cleiton também, que foi contratado e joga naquele setor. Nossa, o Cleiton, que medo de fazer gol que ele tem, hein? Então, mas é que tá. O Carille, e ninguém aqui vai contestar o trabalho que ele vem fazendo no Campeonato Paulista, ele não saca o Romero do time. Aí você vai falar, é só pela parte defensiva? Não é só pela parte defensiva. O Romero é um cara extremamente importante, inclusive em contra-ataques. É um cara que puxa muita velocidade ali pelas laterais do campo, tanto quando ele tá jogando pela esquerda, quando ele tem que ser deslocado pra direita também, quando o Jadson não tá mais em campo. Então, amigão, eu acho que o Romero é um jogador de suma importância na escalação do Carille. O que você acha a respeito disso? Não, também eu concordo. O Romero faz uma função tática muito importante. Ele até se sacrifica demais, ele volta muito pra marcar, e na hora que ele precisa dele no ataque, ele não tem fôlego mais pra chegar lá. Mas eu acho que dos que a gente tem disponível, ele é o melhor que dá pra jogar aí. Não, mas eu respeito também a opinião do Ale. O Ale não gosta do cara, tudo bem. Eu gosto dele. Nossa, não, isso não foi gosto. Muito falso agora, dele. Falando que respeita a opinião do Ale. Olha, caramba. Ele corre bastante, mas ele é ruim de bola. Ele ficou meia hora te descascando e fala que respeita a tua opinião. Não, mas é tanto que eu perguntei pro Mano e pergunto também pro Amigon. Quem é o pior jogador do campeão paulista 2017? Responda, Pablo. Quem é o pior jogador do Corinthians, titular? Se o time é campeão, não tem um pior. Ah, vocês querem fugir. Estimada do mundo, que medo de responder. Não, mas o São Paulo foi campeão do mundo, eu falava, o Ed Carlos era o pior. É, pronto. Claro, tá tudo. Mas, por exemplo, o Ed Carlos é horroroso. Fez grande por exemplo, partida. Ano passado, o Palmeiras campeão brasileiro. É, era o pior. Ó. Fabiano, meu Deus! Não, mas ele fez o gol. Ponta da língua. Eu não importo. É. Mas, ó, o é Corinthians que eles querem de 2012. Blindar o Romero. Vamos lá, Alexandre Oliveira. Ah, tá blindando, hein? Corinthians campeão do mundo contra o Chelsea lá no Japão. Quem era o pior jogador do Corinthians? Japão! Muito bom. Pergunta, garoto. Fala, garoto. Tá vendo? Não tem como responder o pior. Não tem pior. Tem times que você não acha um pior. É. Mas esse não é o caso, eu acho, do Corinthians. Desse aí não é o caso. Não. Mas uma coisa não tem nada a ver. Ele é muito dedicado. Muito dedicado. Eu só acho. Você vê como que eu penso o Corinthians maior do que muita gente. Por exemplo, se precisasse colocar alguém para cuidar da pequena Maluzinha em casa, você vai com a dona encrenca pro samba. Sim. E você fala, eu preciso colocar alguém para obedecer, tá. Cuidar da pequena Malu em casa. Você vai aquela quem? O Romero ou o Jadson? O Romero marca melhor, né? Romero marca melhor. Mas então, o Jadson vai ter mais criatividade. Ah, tá. Mas a Maluzinha fala assim, que ela quer ir correndo pra cozinha abrir geladeira. Quem que vai marcar ela para não ir abrir geladeira? O Romero marca. O Romero vai marcar. Não, eu acho, eu penso o Corinthians maior. E tem, que eu faço uma aposta aqui com vocês. Nossa. O Romero não vai ser titular no Campeonato Brasileiro, porque o Carille, que é um jogador, que é um atacante de verdade. Então, assim, o fato dele colaborar defensivamente... Eu acho pouco para ser titular do Corinthians. E ele colabora muito. Eu acho pouco. Eu acho que o Corinthians pode ter um jogador de lado de campo. Talvez nem esteja no elenco, né? Embora o Pedrinho e o Léo Jabá já sejam melhores do que o Romero para atacar. Mas o Corinthians pode ter um jogador que colabora defensivamente e quando tem a bola, jogue. Eu acho natural. Você acha que o Cleison da Ponte Preta, que é o jogador que o Corinthians quer... E tem essa característica de jogar pelo lado do campo, pode ser esse jogador? Você acha que ele faz isso? Na ponte ele foi, né? Mas com a camisa do Corinthians é que eu não sei. Mas eu não vejo o Cleison ou o Ale fazendo essa função que o Romero faz. Essa de defender mais do que o lateral, ninguém faz. Sabe por quê? Nesse esquema que o Carille tem hoje no Corinthians, o Romero não sai do time de jeito nenhum. Ele não vai encontrar outro jogador que se doe tanto quanto o Romero. Pois é, e você precisa ter, principalmente por ter um lateral esquerdo que é meio porra louca, que é o caso do Guilherme Arana. O Guilherme Arana, ele é um avião, ele é um cometa na hora de atacar. Mas se ele atacar sempre da forma como ele ataca e não tiver um jogador que faça cobertura aí da parte defensiva, você deixa a defesa exposta. Não, e o Romero, muitas vezes, ele faz esse combate. Mas você pode, se você tem um atacante que ataca, e aí você pode fazer um revezamento. Foi bem, né? Mas isso aqui é verdade, nesse caso não é. Mas você pode fazer um revezamento, o lateral às vezes vai o atacante. É que nesse caso, o lateral ataca melhor do que o atacante. E aí o que acontece? Ah, mas você não pode privar as descidas do Arana. Não, né? Não pode. O Arana tá cruzando mais que cachorro novo, mano. Mas você pode fazer um revezamento nessa descida. Eventualmente, alguns jogadores de meio campo podem ajudar um pouquinho mais se você tiver um atacante. Na mesma proporção que esse cara que vai ser titular do Corinthians, ele vai ajudar um pouquinho mais, vai dividir as responsabilidades com o Rodriguinho e com o Jadson. Que é o que não acontece com o Romero nesse momento. Vamos ver. Mas, amigão, o Corinthians possivelmente será campeão paulista, o primeiro título da Arena, jogando aqui em casa mesmo. O Corinthians pegando aí a Ponte Preta praticamente entregue, depois da brilhante vitória que o Corinthians conseguiu no primeiro jogo. O Corinthians possivelmente será campeão nesse 100º jogo na Arena Corinthians. Mas qual que é a sua expectativa com relação ao Corinthians para o decorrer do ano? O Corinthians ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana também. Você acha que o Corinthians ele pode beliscar um título a mais? Aí você acha que a torcida precisa se conformar somente com esse título paulista que virá? Com o elenco que a gente tem hoje, o paulista já tá de bom tamanho, viu, mano? A gente precisa se reforçar bastante aí, principalmente o cara para jogar junto com o Rodriguinho ali com o Jadson, quando um dos dois não puder jogar. Eu não vejo ninguém que possa suprir essa necessidade. A gente precisa também de um centroavante para jogar na vaga do Jô, porque o Jô, ele faz gols importantes, mas ele também não vai jogar em todas as partidas do Brasileiro. É um campeonato muito longo, né? E a gente não tem ninguém que possa fazer essa função aí. Você não acredita então, no Casim? Como? Casim? Não, o Casim eu não boto muita fé nele, não. Eu acho que ele é mais o estilo Bonachão, a torcida gosta dele porque ele tem uma raça, mas como jogador mesmo eu não boto fé nele, não. Quem que ficou fora aí, mano, da decisão? Pelo Corinthians? Por enquanto, RG, tá o Rodriguinho e o Gabriel. Inclusive, os dois tomaram cartões que poderiam ser evitados. Vai dar pra medir agora, né? E o Fagner que será julgado amanhã, né? Os substitutos de ambos aí... Não, mas o RG, ontem, durante a partida mesmo, o Gabriel foi sacado e entrou o Paulo Roberto, inclusive, pra começar a se ambientar já com a função que ele fará. nesse jogo aí contra a Ponte na volta, e ele jogou super bem, cara. Não sentiu? O Paulo Roberto aí é marcação, né, RG? É muito mais fácil você entrar num contexto que você só precisa destruir do que num contexto que você precisa construir. Ah, e com placar confortável também, né? Agora, com a situação do jeito que tá, possivelmente o que vai acontecer? O Jadson ele vai ser centralizado, porque o Rodriguinho tá fazendo essa função aí de jogador central, e o Jadson tá jogando mais aberto pela direita. Agora, possivelmente, aí o Carille vai colocar o Jadson centralizado na função do Rodriguinho. E vai colocar dois caras abertos aí, rápidos, que é o Cleiton de um lado e o Romero do outro. Pro jogo de domingo, eu acho que não vai... Quem entrar vai fazer um bom papel. A Ponte já tá entregue. Ontem, na entrevista coletiva, o Gilson Cleiton tava quase chorando lá. Isso já mostra que já foi, esse jogo já foi... Tem até um colega meu que diz que se a Ponte fosse inteligente, já segurava o troféu de vice em Campinas e nem via pra capital. É verdade, mano. Mas, amigão, você sugeriu um centroavante, cara? Você queria o Ronaldo de volta? O Ronaldo tava ontem lá torcendo na tribuna, hein, mano? Pega o filho dele. Ronaldão tava lá, hein, mano? O filho dele é Corinthians, DJ. Mano. É DJ. O Ronaldo, se perdeu uns 30 quilos aí, acho que ele ia ser melhor do que... é capaz de jogar mais, Pô, é legal ver o Ronaldo ali, mano, identificado com o Corinthians, mano, e saber que o auge da carreira dele foi no Timão. Ah, aí tem negócio por trás, né? É legal também, quando ele lá fala assim, o Brasil não precisa de estádio, não precisa de hospitais, precisa de estádios. É, pra Copa era. É. Não se faz Copa com hospitais. Nós vimos. É, e ele mexe com umas coisas estranhas aí, mano. Mas peraí, uma Copa do Mundo precisa muito mais de estádio do que hospitais. Aquela opinião indecente que ele teve lá atrás, a gente tá vendo hoje aí. A gente tá vendo hoje aí, a merda. Mas pera lá. Nós vimos uma Copa do Mundo. Não, mas eu não tô aqui pra defender o Ronaldo. Não, cara, aí, mano, peraí. Uma Copa do Mundo você precisa muito mais de estádio do que de hospital. Ele vai na sorveteria. Você precisa de hospital pra depois da Copa. Ele vai na sorveteria e ele pede o sorvete com 4 bolas. Ê, Bolsonaro! São cretinos. Ô, amigo! Manda então, velho, seu placar: Corinthians e Ponte Preta, próximo domingo na Arena Corinthians. Tá, eu acho que vai ser um jogo difícil aí, então 4-0 pro Corinthians. Boa, tomara, Deus te ouça. Você quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço aí pro pessoal que trabalha comigo na Local Web: o Robinho, o Rafael, o Haroldo, o Cleiton. Rafael é o maior fã do Rudy que existe, cara. Valeu, Rafael, é nóis. Um abraço aí pro Cláudio Bora. O Rudy, ele já sai dando risada. Obrigado. O Domênico também é assim comigo. Eu gosto do seu trabalho. Domênico é meu irmão. Domênico espera. Ah, Domênico, e é gostoso. Eu gosto do seu trabalho. Ai, Domênico, vamos dar um selinho, cara. Agora ao vivo? Selinho? Que coisa de viadagem. Eu apago a luz. Olha, daqui a pouco. Ai, Dodô. A luz pra tua mãe. Ela vem aqui, ela dá um beijo nele. Ô, juiz. Quem é juiz o Katsu? Sai do armário, Dodô. Vou saindo com a tua velha. Ah, juiz. Aí quando eu saio do armário, legal. Ó, deitou em você agora, galera. Sai com a velha do armário. Bonito, hein? Aí, Domênico. Marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Mas posso contar? Cara que me esbora. Chupa, Dodô. Posso contar uma passagem dos bastidores aqui, Domênico? Manda. Pode. Tem que tomar cuidado com o Ale, cara. Por quê? O Ale, ele curte, mano. Um bagulho meio estranho. Como assim? Peraí, conta aí, mano. Eu quero saber o que aconteceu. Agora eu quero saber. Peraí. Sexta-feira, Sombra. Nós estivemos no evento. Ouve aí. O Dodô tinha pego ele, pô. Vamos lá. Ó, inclusive, mano. Ó, pede pra sua esposa fechar o ouvido aí, rapidinho. O negócio é o seguinte, Sombra. Não precisa não, ela tem que ouvir. Sexta-feira nós fomos fazer um evento. Seu Alexandre Oliveira, o senhor Rudy Landucci e eu. Lá no Bruno José Daniel, nós fomos lá pro... só num carro, mano. Nós fomos em dois carros. Eu fui com o Ale daqui. E o Rudy foi direto. Quem trabalha saiu lá. Direto do trabalho, né? Daqui. Não foge não. Fica quieto ali. Aí nos encontramos lá, Rudy. Fizemos aí o que nós tínhamos combinado e tudo mais. Beleza, aí na hora de ir embora, aí o Ale falou pro Rudy, pô, preciso ir no banheiro. O Rudy falou, pô, também vou. Aí eu tava lá esperando porque a mochila do Ale tava no meu carro. Demorou muito, mano, não, esse banheiro aí? Não, até que não. Mas aí eu tava esperando o Ale e o Rudy retornarem aí pra ele pegar a mochila, porque o Rudy ia levar o Ale pra casa, porque eles moram próximos. Eis que o Rudy volta assim, todo meio sorridente, assim, sem graça, mano. Seu maldito. Ah, é verdade, seu Ale? Contando o que rolou lá. Aí ele falou, porra, mano, tô até constrangido. Eu falei, por quê? Falou, porra, eu tava ali urinando, velho. E o Ale quis fazer espadinha com xixi, velho. Sabe quando você começa a cruzar? Ô, Ale, que isso, Ale? Mijo, assim, ó. Ale, que isso? Pera só um pouquinho. Cara. Não, você não fez isso. Tá? Ale, olha. Sabe o que ele falou pra mim? Que isso, ouro? Não, você não fez isso. O banheiro não tinha luz. Aí eu tava com a luz do celular numa mão, tentando fazer com outra. Aí eu só vi um, mano, um castor parar. Um castor, mano, gigante parar na... Olá. É, eu gosto de fazer xixi cruzado, vamos? Juro, pela minha mão. Ale, o que é isso, Ale? Eu juro por Ale. Deus. Eu falei, não. Que é isso? Tua, Ale, toma a linha aí, velho. Eu gosto de fazer xixi cruzado. Você não fez cruzado. Isso. Você não fez isso. De mijo, mano. Isso aí é uma tradição. Isso aí é uma tradição. Ô, Ale, tradição? Tradição da frecaneca, tá, isso aí, rapaz. É, só se for, porra. Que é isso? Rapaz. Ô, RG, que é isso? Eu não ia contar, o mano falou. Quem nunca? Essa é a pergunta. Ah, quem nunca o cacete? Quem nunca? Falou, tá, mas isso é uma tradição de bares, ah, é. E, enfim. Não, mas eu, hein? Nenhum, hein? Só pra dizer o seguinte, por que que uma pessoa, só uma pergunta que eu não entendi, por que uma pessoa precisa iluminar o seu próprio coisa pra fazer xixi? Ele não enxerga o negócio? Outra coisa, não ouve... Você tá querendo mudar a discussão mesmo. Não houve a cruzada porque o banheiro ficava... O vaso ficava no escanteio, então não tinha espaço. Não, não houve pra... porque eu não quis também. Não, não é por isso que não. Podia ser o banheiro mais livre do mundo. Agora, essa é uma tradição, principalmente de pessoas alcoolizadas e tal. Não, RG, tem isso? Não, comigo é não. Daí, Domênio, é daí, Domênio, que pega o ditado lá, o de bêbado não tem. Que porra é essa aí, velho? O Ale, e não isso foi... Isso mostra segurança na minha, entendeu? Na minha opção. Você tá louco, meu. Transando com o homem, essa aqui é segurança. Que isso? Não sou eu que ponho o colando a gente. Eu vou tirar foto do espelho. Não tá fácil, não, hein? Ó. Não tá fácil, não. Isso aí ainda, agregado, no meio de semana, levei. Se o Mota souber disso... Levei ele de novo pra casa, eu virei o Uber do Alê. E aí, ele falou no meio do caminho, falou... Achando eu já contei, eu vou contar, hein? De novo. Você achou uma função. É que eu não venho todo dia, não dá pra levar todo dia. E quando eu venho, você não vem, também complica. E aí é o seguinte, aí ele falou assim, ó... Pô, o Mota, eu gosto do Mota. No começo eu achava esquisito o Mota, mas agora ele tem uma função... Só que eu tô meio incomodado. Eu falei, eu pensei, ia falar da burrice do Mota, porque ele fica me tocando. Aí ele falou assim: se é você, não tem problema. Mas o Mota, como se é você, não tem problema. Então tá afim de você mesmo. É isso lá, né? Isso foi... somado ao xixi cruzado. Então. Foi uma passagem bem interessante que a gente foi lá pra. Espadinha de mijo. Pra fazer a final, né? Da taça do interior, né? Do troféu do interior. Santo André e Ituano. Primeiro jogo 1-0 pro Ituano lá em Itu. Aí a gente tava ali esperando chegar o intervalo pra gente fazer a nossa interação. É. Eu, o Rudy e o Mano. Aí 0-0 o jogo, né? A torcida tinha um bom público lá no Bruno, no Brunão. E a gente esperando pra entrar. 0-0, 0-0, 0-0. 47 do primeiro tempo. A hora que a gente já tava ali na boquinha da garrafa pra entrar. Pum, gol do Ituano. Sai o gol do Ituano pro juiz. Putz. Acaba o primeiro tempo, o cara falou... Vai lá anima o pessoal. Anima a pessoa. O pessoal foi receptivo. Eu achei que ia ser difícil fazer, mas foi legal. Soletrando, receptivo. Soletrando. E o mano bateu, chutou pro gol do meio de campo e acertou, mano. Agora, quem quiser... Não, eu não tenho chapinha, não. É pé de pé, né, mano? Porque os caras capelando, batendo chapinha, velho. Nossa, o mano parece que tomou sopa de gesso. Aquele nosso desafio lá no resort, ô Dudu. Vai ser mais fácil do que eu pensava. Agora, porque os caras são grossos, né? Muito duro. O Ale não sabe andar, mano. Ele entrou no campo de cadeira de roda, velho. Agora, quem quiser cruzar xixi comigo lá no resort... Olha, Ale, ficou mal isso. Olha, aí. Olha, quem quiser cruzar xixi com o Ale no resort... que isso? Ó, e amplos banheiros, hein? Os banheiros do Bourbon são maravilhosos. Vou cruzar xixi mas... como poucos. Tô vendo que o Mota, depois que souber disso, vai tomar uns 20 litros de água. Já tuitou aqui empolgado, tá ouvindo? Ah, é? Porra. Pablo, um abraço pra você. Boa tarde, boa noite. Um abraço, boa tarde. Só queria mandar um beijo pra minha esposa, falar que eu amo ela. Tá vendo, né? Mas ó, vou pensar no seu caso. Por isso eu mando um cartãozinho pra você não passar em branco hoje, hein? Valeu. Valeu, Pablo. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. E foi lá em resort, né? Do Ale fazer xixi cruzado com você. Isso, Lívia. O resort será de 9 a 11, hein? Pouco mais de um mês para o resort do Estádio 97. Estamos a cerca de um mês e uma semana do resort do Estádio 97. E hoje, viu, Domênico, mesmo feriado, o pessoal da Lotus Travel está de plantão. Opa, mesmo então é feriado, o pessoal da Lotus Travel está no plantão, aguardando sua ligação para fazer a sua reserva do resort. Manda o telefone. Você pode ligar lá no 2896-4665. Repita. 2896 4665. Você liga, você fala com o plantão lá da Lotus Travel. Plantão não é uma pessoa, tá? Plantão é um time de pessoas que está lá aguardando sua ligação nesse feriado, tá? 2896-4665. E você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. E detalhe, num apartamento com um casal, são permitidas ainda 2 crianças até 12 anos. E elas não pagam, tá? Então, um casal, mais 2 crianças até 12 anos no mesmo apartamento, as crianças não pagam. Vai ser demais. Olha, mais uma atração que a gente nem sabia que ia ter no resort, ó. Que a gente já falou que ia ter o Futebol Society, futebol de botão, os jogos de cassino da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil, o stand-up do Rude, o Estádio 97 ao vivo, o bailinho do Dodô, o futebol de rua com a equipe do A Rua Agradece, que vai ser legal demais, né? Videogame, futebol de videogame, e agora o xixi cruzado. Olha, com o Ale Oliveira. Tô tirando o Ale da resenha, velho. Esse xixi cruzado, pô, vai ser na resenha. Não. Não, porque quando ele bebe... Quem é que vai fazer lá, RG? Quem tem probabilidade de fazer lá? Ele tá fora da resenha. Na resenha ninguém cruza xixi, não. Não, mas, tá, mas vai ter que alguém fazer. O Mota leva ele. Não, não. Mota fica na resenha? Mota leva ele. O Mota tá bloqueado. Ou o Rude, já que ele gosta tanto do Rude, que eu gosto. Não, mas ele gosta. Tudo bem, mas até aí... Quem nunca? Isso que eu pergunto, principalmente. É louco, quem nunca? Falei, queimou o filme. É louco, velho, quem nunca? Xixi cruzado e fazer xixi com a testa no azulejo, isso é tradição. Eu, hein? É a tradição, Dodô, você é louco. Você tá louco. É, resort do estádio de 9 a 11 de junho, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort Atibaia. E pra você que ainda não conhece, o Bourbon, entra na internet, vai ver lá. O Bourbon é um resort maravilhoso, viu? Tem entretenimento e atrações, não só para você que vai curtir o Estádio 97, mas para a família toda. Você precisa levar os seus filhos, que você chega lá na sexta-feira à noite, põe na mão dos monitores, rapaz, você só lembra de pegar as crianças no domingo à noite. Vai ser muito bom, é um resort maravilhoso, e a alimentação, porque a alimentação está incluída no pacote, viu? A par de alimentação, café da manhã, almoço, jantar, o RG. Sim. Olha, e a feijoada lá. Nossa! Essa é uma... Olha, pra quem gosta, cara, de uma feijuca, lá é um lugar. Lá é um... Nossa. A feijuca é sacanagem, porque você já entra tomando uma esquentadinha. É, eu vi. Tem aquelas batidinhas ali. Tem. Aí tem umas baianas lá, né? Estão vestidas igual baianas, servindo aqueles tiragosas. Ui, o torresmo, velho. Nossa senhora. Aquilo de... Olha, para. Feijoada é um... Eu vou falar. É um orgasmo. E é tudo incluso, né, Sombra? É. Tudo incluso, as 3 refeições lá inclusas, hein? Pronto, falei. Todas as refeições inclusas e nos horários de alimentação, as bebidas não alcoólicas também estão inclusas. É o resort do estádio de 9 a 11 de junho. Estaremos todos juntos com você lá em Atibaia, no Bourbon Spa e Resort em Atibaia. Ligue agora e faça sua reserva. 2896-4665. Consulte lá. Fala com o Tinoco, todo o time do Tinoco lá na Lotus Travel. 2896-4665. Apoio da Futiliga. Você precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também apoio do Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, isso aí, Sombra, ó. Pra você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Bom. Você viu aqui, Sombra? Oi. Mota? No grupo? Ó, declarou, hein? Te quero. Que é isso aqui? Declarou, hein, velho? Falei, tá ficando feia a coisa. Mas você tá invocando mal aí no programa. É com pessoa, rapaz. Não. Bota ser hétero aí. Declarou, hein? Eu já fiz uma reclamação formal pro Sombra do Mota, que é o José Maia. Já assédio, né? Já assédio. E ainda ele dá uma patolada, né? É. Mas o... Não sou eu que tiro foto aí com... Com colanzinho, foto no espelho, no elevador. Cara, eu acho que é mais hétero do que fazer xixi cruzado. E não veio com o terno do Mário Fofoca também. Nossa. E faz piada atual, Ale, não sei quem é. Ô, produção. O Falcão, o cantor. Pior que o Ale tá despertando aqui já o ciúme no grupo. Não, né? E tá querendo passar pra mim. Aí o Gauchinho já se manifestou. O Lingualiza? Lingualiza já mandou uma aqui, ó. Ó. Quem é o Lingualiza? O Vieira. Depois eu soquei. Ele mandou. O que uma coisa não impede a outra, né, Vieira? É. Mais um. Pode ir os dois, né, Alê? Não, não tem nada disso. Não sei, ué, você que falou. Isso é uma tradição do verdadeiro heterossexual, de ser tão seguro que pode cruzar o xixi que não tem problema. É louco. Ó, banheiro da Frei Caneca é direto isso aí, hein? Isso aí tá parecendo mais desculpa de quem quer ver o do outro, hein? Vamos trazer aqui mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal do Estádio 97, aqui é o Alexandre Santista, da Penha. Eu queria saber de vocês se vocês acham que tem algum problema interno lá no Santos. Problema. Eu acho que tem, né? Porque tá muito esquisito o time do Santos, né? Tá, abaixou muito o nível. Para mim deve ter algum problema lá dentro. Problema de novo. Boa noite a todos aí, um abração. Olha, eu acho. Tem um problema de gramática. Você não acha nada, não tem problema nenhum. Você para de encher o saco. Será que alguém chegou e propôs um jogador pro outro, vamos fazer um xixi cruzado? Aí não dá, hein? Aí gerou conflito. No Santos tem dois problemas. Fala, Brown. Qual que é, Brown? Não é problema. É problema, mano. Qual que é o problema lá, Brown? É problema. Vou soletrar pior. B-R-E-M-A, problema. Tem dois problemas lá. Qual que é? Lucas e Lima. Não, esse é um jogador só. Não, mas pra mim são dois, já tá enchendo o saco já, irmão. Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp. O problema do Palmeiras é o Eduardo Batista. Você pode reparar no jogo, ele vai pro banco, começa o jogo, o Palmeiras tomou um gol, ele já faz aquela cara de assustado, que tá com medo, não sabe o que tá acontecendo no jogo. Não tem jeito, Eduardo Batista, que agora vai colocar o Borja no banco. Não é que vai pôr. Já pôs. Não. Paraná, parece que vai, viu, Lolo? Ele mesmo já deu. Foi cogitado. Não, ele já deu entrevista já dizendo isso já. Já dizendo que é um lápide pra ser lapidado. Eu quero ver se vai. Eu quero ver. Okay. Eu quero ver lá. Um diamante. Uma lápide. Lápide não, matou, né, o cara. Matou o cara aí. Então, ele já disse isso. Lápide. Vamos ver na escalação, porque ele muda toda hora a escalação, né? Mas, na boa, se era pra proteger o cara, nem cogitaria isso. E a gente tá esperando ele aí, viu? Concordo. Se era pra proteger, era melhor ter ficado quieto, porque piorou. Ele já quis justificar antes que perguntasse. Não tem essa, né, vovó? Vai falar uma bobagem dessa aí? Mas eu acho que se você quer botar, tem que botar mesmo, porque você é macho, cara. Você tem que botar lá no banco. A gente tá esperandinho qualquer deslize fortinho do Eduardo, viu? Olha, se ele tá no mercado, ô Matos! Fortinho, tá bom. Vambora, Matos! Pega logo, Dudu. Bate agora! Quer que eu vou buscar onde? No aeroporto, onde é? Fortinho no interior, quietinho. Se tá disponível, eles estão falando. Vamos embora, hein? Matos. Quarta-feira, 10h30, começou a tocar um celularzinho. Eu falei, deve estar tomando um pão. Mas você manifestou isso via... Não, eu só disse que... Agora eu não sei, né? Vamos ver com a família. Ai, uma coisa que tem que ficar conversando. Matos, vambora, Matos. Se tá disponível, vamos. Com papaizinho, mamãezinha, filhinho, não mulher. Espera pra depois, não, hein? Agora, ó, Deus me livre, tanto jogador pra colocar que eu vou me perder. Tem que botar um crachá, professor. Deixa eu piscandinho, aí tem hotel bonitinho, tem, mas não tem nem quarto pra botar o jogador. É muito jogadorzinho lá, viu, Domingo? Você dá conta do negócio. Só precisa ver agora como é que ele vai reagir diante do fato, né? Porque quando ele tava sendo substituído dentro da partida, ele já dava pitizinho. Você viu? Sempre eu. Né? Agora quando o cara pega. Mas ele tem um pouco de razão, porque só ele que sai. E outra, a bola às vezes não chega nele. Também não é só não, culpa dele. Ele não tem razão, porque também não tá jogando. Ele tá perdendo os gols, mas. O Lucas Barro lá, que tava horrível, tava mesmo. Mas conseguiu jogar 4 jogos seguidos no Grêmio e já voltou a fazer gol. Precisa ver qual. Eu sei, mas o Barro não teve. Ele jogava 2, Lolo, machucava 8. Eu entendo, vovó, mas. Tem que botar o Boga, até porque não tem reserva. Eu também acho que tem que colocar, mas. Então deitei em você. Não é isso, não. Você deitou no Alevo? Deitei. Não deitou? É isso, querida. É que ele perde a razão a partir do momento que ele não tá jogando bem. Sim. Se ele estivesse jogando bem, não tinha essa conversa. Alguém tá falando pra botar o Guerra no banco? Ninguém vai falar. Não. Não é? Que tá bem, né? Tá bem. Agora ele pode jogar um pouquinho mais, né? Mais mensagens. Fala, galera do estádio. Aqui quem tá falando é o Marcelo Palmeirense. E esse aqui é o meu filho. Oi, eu sou o Heitor e eu gosto do programa de vocês porque é muito engraçado. E eu queria dar um abraço pro Domérico Gato Boa. Que é palmeirense. Nós. Estádio 97. Aê, rapaz, valeu, viu, obrigado. Legal, viu que legal? Boa. Aê, Dudu. Pensar aí que a criança vai crescer e vai fazer xixi cruzado. Não, essa não. Será? Imagina, você educa um filho. Ale, você acabou de dar um game over na sua vida aqui. Deu. Pior que deu. Justo no estádio, velho. Qualquer coisa que eles ouvem, alguém se fala xixi cruzado. Tá bom, velho. Não tem mais papo, mano. Fala sério, que nessas baladas. Não. Você nunca fez um xixi cruzado. Ale, que isso, Ale. Sabe o que chama? Segurança. Ale, não insiste. Muita segurança. Ale, não insiste, velho. Não insiste. Como você vai pegar numa pistola e falar como eu sou seguro? Não insiste, Ale. Mal demais. Um xixi cruzado? Não. Ah, o Bahia, tá vendo? Ale, eu vou te dar a oportunidade de você pedir desculpa, Ale. Vai, mas isso é verdade. Vai, você pode. Às vezes você tá na balada, você tá muito apertado. Não, aí você vai ali na febre, você vai e. Não, Ale. Mas nem olha, pô. Uma coisa é você não ter onde ir. Outra coisa é pedir pro rapaz cruzar com você. Não, Ale. Não, mas ali só tinha uma opção. Você falou pra ele, mano, depois? Você deu o conselho pra ele, mano? Não, eu deixei pra falar agora no programa. Mano, o Rio foi embora, velho. Foi embora ainda. Foi embora ainda. Não, e o Rudy, ele tava pasmo. O Rudy, ele chegou assim, assustado. Pô, cara, você não acredita. Chegou pálido. Pô, você não acredita, cara. Mas a pessoa que ele viu a loira do banheiro, né? Não, é, o Ale até sugerir isso, ele já tinha sacado o bagulho. Ah, mas ele já tá com a pistola de fora. O Rudy assim, tipo, é o seguinte. O Rudy, tipo, meio querendo se esquivar. Ele não é que ele ficou pasmo. Ele ficou seduzido, essa que é a grande verdade. Porque o Rudy já não tem aquela segurança. Mas o impacto no banheiro, quando você fez a proposta, ele reagiu de uma maneira diferente. É, ele deu dois passinhos pra trás assim, ó, veio de ré, mas aí eu desviei, porque eu falei, não é essa a proposta, não é esse o objetivo. Porque o Rudy é o seguinte, eu até, falando sério, que você não ia lá pegar. Mas se eu botar na tua mão, você não larga nunca mais, né? Nossa! Esse é o Rudy! Dona Sandra, olha. Você vê a que ponto chega a cabeça e a vontade do cara. Ele quis fazer xixi cruzado, agora imagina eu pegando no peru dele. Quer dizer, Ale, você não tá bem, cara. Aqui, ó, o Mota acabou de mandar uma mensagem. Não, esquece Mota. Você tá invocando Mota. Olha, o Mota tá mandando muita mensagem aqui, gente. O Mota é do time do Ale e do Rude, hein? Não, meu não. Ale, xixi cruzado é hétero, sim. Vem aqui em casa depois. Vamos fazer bastante xixi cruzado, da direita, da esquerda. Pô, mas o que é isso aqui, ó? Eu te defendo com o Aguinaldo. Eu vi como você defendeu, eu vi. Xixi cruzado não, né? Você acabou de... Ele vai passar a mão em você amanhã muito. Muito. Nossa, agora acabou de... Ô, Dodô. Oi. Vamos falar aí de uma programação aí do Esporte Interativo. Vamos, na sequência, o dono da bola. Ah, legal. Olha, sabe o que tem semana que vem? Os jogos da Champions League, hein? Essa semana, não é essa semana? É, essa semana. Não é? Acho que essa semana, não é? É, então, é isso que eu disse. Semana. Mas foi isso que eu disse, essa semana. Ah, é, ele falou isso. Não é verdade, LG? Olha só, é isso mesmo, meus amigos. Presta atenção. O Real Madrid do Cristiano Ronaldo e o Atlético de Madrid do Griezmann vão se enfrentar no primeiro jogo das semifinais. Isso aqui é clássico, hein, RG? Olha, clássico bom. Real Madrid e Atlético de Madrid. Putz! Semifinal da Champions. E só tem um lugar para você assistir essa partida, no canal Emax do Esporte Interativo. É, o que é? Você ainda não tem os canais Emax? Não fica aí marcando, meu amigo. Olha, ligue já. 4004-1111. 4004-1111. Assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo! Você vai perder essa aí, não pode perder, né? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. E só agora, pra... Oi, diga, Ale. Não, só pra dizer que, como sempre, o Dodô tá certo. Nessa semana e na outra. Ah, tá. Nessa duas semanas. Semana e na Nessa próxima. Semana e na próxima. É isso que eu quis dizer. Obrigado. Estádio 97, trazendo agora o dono da bola, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação. Em nome do Pai, do Filho do Espírito, do Filho do Santo e do Filho do Amém. Até porque, pra falar a verdade, vamos falar hoje da pancadaria do Palmeiras e do Penharol. Até porque, pra falar a verdade, o Felipe Melo, ele é melhor naquela luta marcial lá, o MMM, né, do que jogando bola. Essa que é a verdade, eu falo mesmo. Ô Neto, peraí, né, ele só tava se defendendo, né? Ele só tava se defendendo, seu cavalo. Ô Neto, tava conversando com o Marcelinho, né, ontem, o Felipe Melo só tava se defendendo, só. Pra falar a verdade, ele deu soco no uruguaio, né, ele foi desleal, até porque o uruguaio tava correndo depois no final do jogo, né, diga-se de passagem, pra dar parabéns pela vitória do Palmeiras, né, E o Felipe Melo nem quis ouvir o parabéns e foi desleal. É, vocês estão tudo errado aqui. Essa que é verdade. Não, é verdade. Não, você tem razão, né? Você tá certo, seu cavalo. Que bom que vocês estão de acordo comigo. Até porque, pra falar a verdade, eu alimento tudo vocês aqui. Diga-se de passagem, né? Tem que respeitar a comida que o papai e a mamãe põem na mesa. Né? Essa que é verdade, né? E vamos aí pra sonora, né, do Felipe Melo depois do jogo. Vai, põe aí. Felipe, o que aconteceu, né? É porque essa confusão no final do jogo? Graças a Deus, né? Que Deus proporcionou com responsabilidade, claro que eu sempre digo, tem que ter responsabilidade, que Deus proporcionou, né, em nome do Senhor, em nome de Jesus, esse direto, né, na cara do uruguaio, claro, sempre com responsabilidade, louvando ao Senhor, louvando a Deus, né, graças a Deus, porque aqui não tem moleque não, né, é o que eu disse lá no vestiário aqui, né, eu sempre digo isso, aqui não tem moleque, graças a Deus, né, nosso Senhor, nosso Pai, esse soco aí que a gente deu com responsabilidade. Aí, pra falar a verdade, lamentável essa sonora, né, por quê? Porque se o Felipe Melo fosse bíblico, né? Até porque a Bíblia não é só um livro, né? É o ensinamento. Essa que é a verdade, né? Se ele fosse bíblico, né? Ele ia aprender que quando se toma um tapa na cara, se oferece o outro tapa. Né? É isso que diz no Salmo. Essa que é a verdade. Diga-se de passagem. Ô Neto, na minha época, o Palinha, ele dava tapa na cara com muito mais responsabilidade. Muito mais. Na minha época, a Libertadores tinha briga de verdade. Na minha época, o inverno era inverno. Bem falado, Mimi Miller, que vai estar comigo na clínica sábado pra ganhar R$500. Até porque, né, tão acabando com o clima do mundo. Essa que é a verdade. Falei pro meu irmão Richard, né, que tem que salvar as baleias do Polo Ártico. Até porque, diga-se de passagem, quando o gelo secar, não vai ter mais gelo no universo. Essa que é a verdade. O Neto tava falando do gelo, né? Tava lembrando aqui o Marcelinho. Tem um dia que tava eu, Marcelinho e o Smith, né? Aquele ator americano, né? Aí eu vi a história aí, já tava tomando gelo lá, né, nos Estados Unidos. Aí do nada apareceu uma nave, né? Começou a explodir ela pelo rabo dela, assim, ela explodiu a luz e começou a explodir o universo inteiro, né? Aí eu vi essa história aqui, aí o Smith. Van Pepeta, para de mentir, né? Todo mundo sabe que é. Que essa história aí daquele filme Noé, né, que pra falar a verdade, no filme o ZT acaba com o mundo, aí aquele ator, que é o baita ator, diga-se de passagem, o Christian Bale, que é irmão do jogador do Real Madrid, o Bale, que é o baita jogador, né, aí ele constrói uma arca e leva os animais tudo pro mar, essa que é a verdade. Agora eu quero falar com você, garotinho, você que gosta de humorismo, de humor, né, vou estrear o meu stand-up, que pra falar a verdade eu já vou falar de palavrão, e vou zoar a Geise Arruda. Já é um stand-up que todo mundo faz. É o baita stand-up. Que, inclusive, diga-se de passagem, é muito melhor do que daquele menino lá, o Bernardo Veloso. Essa que é a verdade, né? Porque eu faço humorismo, né? Eu não sou violento igual o Felipe Melo. E vamos fechar o programa aqui com o Locutor Chato. Vai lá, garotinho. É confusão, que em latim a palavra confusão quer dizer confusão. Baita matéria, garotinho. Essa que é verdade, baita matéria, né? É, porque o bobão aqui, né? Eu sou bobão, mas eu tô rico, né? Eu não sou burro, ignorante, né? Mas eu tô rico, né? Quero ver esse bando de cara letrado aí que me zoa, se eles estão ricos também. Bom, um abraço pra todo mundo e eu sou o dono da bola, garotinho. É o dono da bola aqui no Estádio 97. Sucesso total, hein? Graças a Deus, com responsabilidade, Deus proporcionou, graças a Deus, de dar essa porrada bíblica, né? Porque Deus é bíblico, né? Deus ensinou que a palmada na bunda é bíblico, você pode dar isso. E foi o que eu falei pros meninos lá, graças a Deus, Bilba, Deus proporcionou dar uma porrada, Felipe, na boca do Uruguai, mas boa, com, muita, com muito amor no coração e muito Deus. Em nome de Deus, o Uruguai toma porrada na cara mesmo, mas é em nome de Deus, viu? Oh, inclusive Felipe tem... Caramelo, no Estádio 97. Mas tem um vídeo aí do Felipe Melo, inclusive, fazendo um apoio a um candidato aí. Eu vi. Mas, velho, jogador de futebol, cara, por mais que o cara possa, é a opinião, é o livre-arbítrio, é a democracia, ele pode apoiar quem ele bem entender, mas na boa, cara. Porra, quem trabalha aí com isso daí, por exemplo, o Felipe Melo, que é um jogador do Palmeiras. Tem inúmeros torcedores do Palmeiras que tem uma predileção pelo partido A, B, C ou D, independente de qual seja. Sabe, quando você toma uma posição política, sabe, fazendo uma campanha praticamente a um candidato, você começa a despertar em torcedores que muitas vezes levam a política a sério, um ódio desnecessário, inclusive de torcedores do seu próprio time. Mas, cara, o Ronaldo fez campanha pelo Aécio. Não, mas mesmo assim, sobra. Que tá o cavalo. Mas tá errado, independentemente de quem seja. Primeiro ele abraçou o Lula, é claro, mas depois ele fez campanha pelo Aécio. Eu também sou fã do Aécio, viu, mano? Independente de quem seja, cara. É, você pega, por exemplo, um jogador, Sombra, ele simboliza muito mais do que um político. Por mais que ele tenha predileção pelo partido ou pelo político, cara, mas não abraça essa causa, velho. Não abraça. Ah, mas isso aí você tá dando um conselho pro cara, deixa ele. Cada um tem o seu jeito, né? Achou... Quem vai arcar com as consequências, boas ou ruins, é lá tem o jogador, mano. Ô, mano, eu nem sei o que é, mas respeito a opinião do jogador, tá ok? Eu não sei que político que é esse, mas o que ele chama de responsabilidade eu chamo de pacificamente. Vamos pacificamente dar uma porrada na cara do Uruguai. Pela paz, é pra ajudar o mundo, tá ok? É. Ô, mano, vamos falar da Bozano? Opa, pra já, é pra já. Olha, porque eu ouvi dizer que o RG, feriado, não toma banho. Não é, velho, é que o RG, ele gosta de correr na Paulista. Hã? Ele gosta de correr na Paulista. Ah, tá. E ele corre domingo e aproveitou que hoje era segunda, ontem tava frio, na hora que ele pensou em tomar banho, não tomou. Então, o que ele fez? Ele só passou aquela toalha que ele correu, a camisa, sabe? Ele corre com uma toalha na mão, ele só passou aquela toalha assim, meio... Deu uma secadinha. Banho de hospital, sabe? E com o próprio suor... embebedou a toalha, ele tomou um banho úmido. Então imagina, se ele não tivesse, tivesse garantido, tá certo, com esse Bozano Extreme, agora não teríamos a menor condição de estar dentro do mesmo recinto com a RG. Nem o Alê ia querer fazer um xixi cruzado. Ah, nem o Alê. Porra. Nem o Alê que desperta as mais súbitas vontades de um ser humano. Ô, mano, ele queria fazer um suor cruzado. Né? Cruzado. Mas parabéns, RG. Você que usa o Bozano Extreme aqui, você tá garantido. Boa. Então, se você quiser ficar até a semana que vem sem tomar banho, você tá garantido, tá bom? Tamo junto. É isso aí, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. Por exemplo, o RG, volto a falar aqui, ele correu ontem e hoje, cara. E ele tá aqui cheiroso, Se ele quiser sair agora e ir pra Vila Madalena ali, nos barzinhos que são vizinhos ao apartamento dele, ele tá garantido. Ele vai passar pelas mesas assim, mano, que tá cheio de menininha. A mulher vai falar assim, esse tiozão aí, tiozão, tá pega cheirosão. O fácil. Tiozão, tá isso aí, RG, você é o cara. E ó, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui no estádio, 3284-7097, dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva pra casa, não é que ele concorre não, ele leva pra casa, ele ganha um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, Bozano. Boa. Jeito de garoto, cuidado de homem. Ô vó, oi, amor. O presidente do Parmeira vai visitar lá a Conmebol, vai ter uma reunião lá pra falar sobre o acontecido, né, vó? É, porque, olha, eu acho absurdo, o Felipe de Melo foi se defender, já tomou 3 jogos suspensório, né, Lula? Brincadeira, né? Estão pensando em tirar a manda agora do Palmeiras também, não é? Então, eu falei que ia acontecer isso e você não disse que não. Não, mas ainda não aconteceu nada. Tartaruguinha, não, mas se acontecer isso, eu sou a favor do Palmeiras se retirar da competição. Mas eu também, errado, eu acho que devia sair agora, inclusive. Já sai, já. Falando sério, gente. Tô falando sério. Mas, Domênico, aliás, errado. Não só o Verdão, mas. Porque os hoje. Unir, desculpa, véio. Hoje é o Palmeiras, amanhã pode ser o Corinthians, amanhã pode ser o São Paulo, pode ser o Santos, pode ser qualquer um. Então, assim, ninguém se alguém assim. Não começar assim, e acho, inclusive, mano, que todos os brasileiros que estão disputando a Libertadores esse ano deveriam se unir ao Palmeiras. Você acha que eu sei que é uma utopia. O Sombra, tô dizendo. Todos deveriam ser. Sei que será uma utopia da minha parte, mas a mesma coisa que está acontecendo com o Verdão pode acontecer no ano seguinte, amanhã. No ano seguinte, agora, no 2018, 2019, pode acontecer com o Corinthians. Ah, mas o Corinthians não vai para Libertadores. Pode acontecer vai sim, sua bisca. Não, eu tô dizendo, mano, você entendeu o que eu quis dizer, né? É que todo ano acontece. Tem alguma coisa todo que acontece ano acontece com um brasileiro. Se esses brasileiros se não se unirem. a coisa vai ficar degringolada do jeito que tá, que já tá pior que tá, não vai ficar. Mas eu sempre fui a favor disso daí, Domênico, porque... Palmeiras é inadmissível perder mando de... Por que perder mando? Mas é que tá. Perder mando por causa de quê? Eu sempre disse aqui que os brasileiros, eles são vistos de uma outra forma dentro da competição. Pessoal, ai, para, é que você é muito mimimi, ai, é que você é cheio de frescura. Isso é uma outra história, né? Não, pelo contrário, Sombra, na boa. O Brasil é o único país da América do Sul que não fala espanhol, não fala castelhano. Então, aqui já começa por aí. O cara tá reclamando de alguma coisa, o juiz entende. Você vai reclamar, muitas vezes o juiz finge que não entende. Ele sabe o que você quer, mas ele finge, fala, não compreendo, não compreendo. E continua, senta o pau no brasileiro. Os times brasileiros, eles são bunda moles, e todo mundo sabe disso, e deitam e rolam em cima. É, deveria haver sim uma mobilização pelos times brasileiros e abraçarem uma ideia, abraçarem uma causa, falar o negócio seguinte, vimos a situação aqui, não é que a gente está querendo aí causar uma ingerência no trabalho da Conmebol, mas se tirar, por exemplo, 3 jogos por Felipe Melo, beleza, quer dar um jogo? Dá um jogo, porque ele deu um soco, por mais que ele estivesse defendendo, eu acho que não deveria nem ser punido. Claro. Já que querem dar um exemplo, dá um jogo aí. Fala, ó, não foi expulso na hora, mas pegou um jogo de suspensão. No máximo 3, é que tá bom. Eles estão sendo oportunistas. Eles estão pegando... Mas, 3 jogos. Eu declaração, acho muito. Declaração. Não, 3 é muito mais. E outra coisa, é um absurdo suspenderem provisoriamente o Felipe Melo, por mais envolvido que ele esteja. Claro que é. O cara tava ali só se defendendo. E outra coisa, como é que vai... Pedido mais cedo ou mais tarde. Como é que vai tirar os mandos, maninho? Se a torcida, a Mancha Negra tem uns problemas dela aí. Mancha sabe? Verde. Mas ali ela tava defendendo mais o torcedor do que brigando. Vai tirar mando por quê? Não, se faz, tava, se, não faz sentido. Nada. Não faz sentido nenhum. É horrível, viu? E a alegação, né, da Conmebol é pior ainda do que a que decisão. O que eles alegam, hein, Ale? Falaram que quando o Felipe Melo ergue, que acaba o jogo, ele ergue os braços pra cima assim, né? Ele tava provocando os jogadores e o banco de reservas. Tá de brincadeira. Do Penharol. Então o Kaká, ele provoca todo mundo toda vez que faz gol. Não, o Palmeiras preparou um vídeo em vários momentos do Felipe Melo fazendo essa saudação religiosa. Estão levando isso. Estão levando isso. Então em vários momentos ele faz isso. Inclusive até quando ele dá a butinada em alguém. Ele, por exemplo, ele dá um pontapé em alguém, ele levanta a mão assim e fala, Deus te mandou esse pontapé. Com responsabilidade e louvando ao Senhor, graças a Deus, deu a oportunidade de dar uma porrada na cara do Uruguai. Agradece a Deus aí, gente. Mas você fica falando isso, os caras estão escutando lá, vão gravar isso só depois. Mas RG, o Felipe Melo, ele sempre agradece, independentemente do momento. Quando ele vai começar o jogo, ele levanta a mão e agradece. Ele faz o gol, ele levanta a mão e agradece. Nesse lance aí, o Palmeiras classificou, ele levantou a mão e agradeceu, não tá provocando ninguém. É que tá na cara que Uruguai não sabe perder. Uruguai e argentino, eles não sabem perder. Quando eles perdem na bola, eles começam a arrumar pelo em ovo e tentam arrumar isso é famoso, qualquer isso tipo de picuinha pra continuar... Isso é tradicional deles. É normal. Eles são chiliquentos assim. Então naquele momento, ainda mais pelo que o Felipe Melo falou, quando ele chegou, vou dar tapa na cara de Uruguai, etc. Por mais que ele tenha se retratado, mas o cara aí usa isso como motivo e como combustível pra poder justificar uma agressão. Mas se não fosse isso ou qualquer coisa, eles iam arrumar. Mas é que tá, eles não precisam de um motivo isso. Pra ser idiotas. Eles não sabem perder. Começou o Festival da Beleza no Extra. Todos os produtos foram selecionados pra trazer qualidade e economia pra você. Corra pro Extra e aproveite todo esse tratamento especial. Shampoo anti-caspa, Man 3 em 1, Head & Shoulder, 400ml, por apenas R$19,90. Preço tá legal demais, hein? Sabonete Protex, 90 gramas, vários tipos. Leve 6, pague 5, por apenas R$8,48. Aproveite, você merece extra economia. Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Lembrando que quem liga no programa e entra ao vivo dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? É isso aí. Então vamos ao telefone agora no momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toda vez que eu escuto essa trilha eu fico ansioso. Sim, sabe por quê? Sim. Isso quer dizer que Guardiões da Galáxia Volume 2 já está nos cinemas. Isso mesmo que você ouviu. O que vocês acham, hein, galera? Top. Eu acho que é do cassete, hein? Legal, opa! Legal. Alô? Alô? Quem fala? Felipe. Fala, Felipe, tudo bom? Tô bem, e vocês? Bom, Felipe do quê? Felipe Oliveira da Silva. Quantos anos, ô Felipe? 2.5. 2.5 RG hoje. É, mas é difícil, né? Como assim é difícil? O nome dele tem uma concorrência forte, né, velho? É, porque... Oliveira, né, velho? Oliveira? Ale Oliveira, você lembra logo, né? Ah, sim, sensacional. Ale Oliveira, ele, né, ele faz xixi cruzado também. Faz. É. E qual foi, que é o... Foi boa, Carlos Alberto? Ah, eu nem ouvi, pra falar a verdade, mas vou rir. Nossa, como você é imbecil. Minha praça, ela é muito nossa. É, muito. E qual é muito imbecil. Fala em praça, foi bem o Silvio Santos, né? Falando, a filha casou na casa dele, mansão, etc e tal. Aí ele chegou e falou assim, tá gastando dinheiro demais. Você vê isso aí? Mas ela que vai pagar tudo. E você vai curtir o casamento? Eu vou entregar a noiva e depois vou jogar pontinho na sala, no escritório. É mesmo, Silvio? É verdade. É o jogo das bolinhas. É verdade. E falou das duas também, né? Uma tem carisma e a outra não tem carisma. E o pior é que ele não devia estar brincando. Não, pior é que ele não devia estar brincando. A outra não tem o menor carisma. Ele tá falando sério. É, o menor carisma não tem. O tanto que tá gastando dinheiro, tomara que não separe logo, que é muito dinheiro. Ó, você podia atender o 20 aí, né, Silvio? Ô, velhinho. Não, já atendi. Cagou pra você, né? Já atendi. Ô, e qual que é o bairro? Guarulhos. Guarulhos, time? Guarulhos. Coringão. Ah, Coringão, Coringão. Ô, amigo. Ó, abriram lá hoje. Ô, amigo. Salve, mano. A mídia Ant, mano. Indulto. É indulto de 1º de maio. A mídia Ant tava falando uma pá do Corinthians, que era a quarta força e a porra toda. A quarta força já ganhou o título. A primeira ele força não ganhou, começou a segunda com isso, não ganhou e a terceira não ganhou. Mas ainda é a quarta. Viu? A quarta força até agora já ganhou 2 títulos, porque foi a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista. Aí, maninho. O Parmeirinha aí, que é a primeira força, não ganhou vale, nada. Então? Lógico que vale. Ah, vale? Você não sabe a alegria que é ganhar uma Copa São Paulo. A Copa São Paulo agora vale. Agora vale. É título também, não é? Agora vale. É título também, a Copa São Paulo? Acho que é. Inclusive o Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo. Mas pros outros não é, né? Paulista... E essa questão de quarta força, isso eu nunca dei muita atenção, porque o Corinthians em decisão cresce. E o peso da camisa tá diferente. Né, camisa pão, embaçada. É pão agora? Cresce? Camisa embaçada, né? Contra o Guarani do Paraguai não cresceu. Então chupa. Amigo. Mas contra o Chelsea, a gente pode citar vários times aqui. Então a gente pode falar de Chelsea, de Mundial, de Libertadores. Chelsea só Caetano inglês. O time do Corinthians quando chega, é pra ganhar. É difícil não chegar e não ganhar. Não, concordo plenamente com você. E digo mais, cara, a camisa do Corinthians é mágica. Você pega aí vários jogadores aí que podem sumir, ser considerados médios. Quando veste a camisa do Corinthians aí, os caras crescem, velho. O Alê mesmo comparou o Rodriguinho com o Dybala aí, eu acho que é pertinente. O Alê não fez isso não, você tá colocando essa culpa nele? Eu acho que é pertinente a comparação. Aí, o Alê é culpado do xixi cruzado. Porque, hoje, aí. O Rodriguinho, cara, o Rodriguinho e Dybala é mais grave do que o xixi cruzado. Muito mais grave, muito. O Rodriguinho é o melhor jogador do futebol paulista hoje. Parado, não é só do Corinthians, parado. Não, é do futebol paulista. Você tá de brincadeira. Igual mais um jogador, cara, é melhor que o Rodriguinho. Futebol brasileiro. Tá jogando bem uma coisa, dizer que o melhor não. É o melhor... hoje do futebol paulista. Me aponte um jogador que hoje esteja acima do Rodriguinho. Mas no próprio Palmeiras. O Palmeiras. Aonde? Quem? No próprio Palmeiras, eu acho que o Felipe Melo tá bem. Aonde? O Guerra aonde? Tá bem. Que Felipe Melo? Felipe Melo não acerta um passo aqui na porta. Fala, mano. Não imagina. Nossa. Fala, mano. Mas é legal. Sai na foto, Felipe Melo é legal com o Rodriguinho. Não, mas é bom que vocês pensem assim. Rodriguinho hoje é o melhor jogador do estado de São Paulo. É bom que vocês pensem assim. É bom. No meu ponto de vista, eu acho que o Guilherme Arana, se não disputar a Copa da Rússia, será uma das maiores injustiças do futebol. Nossa, porque o moleque tá voando. Então, assim, hoje eu só vejo acima dele o Marcelo e o Rodriguinho disparado o melhor do Brasil. O que tá acontecendo? Cara, mas o amigo... O Campeonato Paulista engana, hein? Não engana não, porque engana Guilherme Arana é muito bom jogador. Engana isso, O Guilherme Arana hoje, no mercado nacional, eu tenho certeza absoluta que ele tá entre os 3 melhores laterais do futebol brasileiro. Eu acho que com relação à Copa, eu acho que ainda... Talvez ele não esteja pronto. Mas se ele for pra Copa, não vai ser representando o Corinthians, hein? Pode ser que ele seja vendido, mas até agora é jogador do Corinthians. Por enquanto ainda é. É triste quando tá assim na iminência já de bola, não, né? Pelo contrário. O Rodriguinho também tava nessa iminência e o Corinthians conseguiu segurar. Então, amigão... O Rodriguinho é jogador já pro passado Com relação ainda ao Guilherme Arana, eu acho que ele é muito mais jogador que o Felipe Luiz, por exemplo, que vira e mexe é convocado. Mas eu acho que à frente do Guilherme Arana ainda tá o Alexandre, que tá jogando na Juve aí. Esse moleque aí bate uma bola também. Mas vamos aguardar, o moleque tem potencial sim, eu concordo contigo. Futuramente ele será jogador de seleção sim, certeza absoluta. Mas ô amigão, manda. Diga. Só com relação ainda à expectativa que o Corinthians criou agora, junto à sua torcida, com essa conquista do Campeonato Paulista. O Corinthians, ele mostrou que é um time muito sólido, principalmente na parte defensiva. A zaga do Corinthians é apelidada pelos adversários de Pentágono e não é à toa. Quase ninguém consegue entrar. Que apelidado ele por quem? Pelos adversários. Que absurdo! Os caras olham que ali. Adversários? Quem? Todos, quem? Todos, quem? Todos. O Atlético de Madrid se espelha no estilo de jogo do Corinthians, na defesa do Corinthians. Não, é verdade, O ouvinte é irmão do Mano ou é coincidência? Não, irmão não, mas por exemplo... É Guarulhos, hoje... Vila Maria, deve ter DNA aí. Ó, hoje, ó, amigão, vê se eu tô falando algum absurdo. Você pega um dos times mais sólidos defensivos na Europa, a gente pode colocar a Juventus. Vamos pegar a Juventus como parâmetro. Você tem lá Buffon, Daniel Alves, Chiellini, Bonucci e Alexandre. E o Khedira na frente da zaga. Aí você pega lá, por exemplo, Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, coisa por aí, hein? Arana e Gabriel, a lama. É pau a pau, os dois são preto e branco. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Ô, mano. Não, os caras tão loucos. O bagulho é louco, mano. Ó, ele fez um joinha fora do ar, fala do ar ali. E deixa eu te falar um negócio, como o time do Corinthians é bom em contratar zagueiro, hein? Verdade, a gente perdeu o Felipe, perdeu o Gil... Perdemos o Chicão quando ele parou, perdemos o William, e mesmo assim o time do Corinthians Gamarra, ele é muito consistente na defesa. Aquele Pablo joga demais, é um absurdo que joga esse cara. É, o Pablo ele acertou a zaga, né, cara? E o Balbuena, ele não é um jogador tão bom, mas com o Pablo ele tá fazendo assim uma melhor defesa do Campeonato Paulista e com certeza será a melhor do Brasileirão. O Pablo carrega o Balbuena, essa é a verdade. O jogador não tão bom... Entende, você traduz por... Gamarra e Batata? É, você traduz por... Gamarra e Nenê. O Pablo carrega o Balbuena. Entendi. É isso que é a verdade. Pô, vocês viram lá, é incrível, é a primeira vez que eu vejo um mascote de clube ser denunciado pela arbitragem. Okay. O Weber Roberto Lopes, na final do Catarinense, denunciou o mascote do Avaí que o mascote teria feito gesto sinalizando que roubaram. O Leão lá do Avaí, o mascote, fazendo gestos. Que o Avaí perdeu em casa pra Chapecoense. O mascote, né? Foi pra súmula. Imagina, cara. A cena, velho. O Avaí perdeu em casa aí pra Chapecoense, né? O Weber Roberto denunciou o mascote. Mas se Weber Roberto é um pavão, cara. Eu não gosto desse cara. Então, o pavão denunciou o leão aí. Pavão misterioso. Pavão. É, daqui a pouco, né? Ô, menina, boa noite. Tô morando com o pavão. Né? Ainda? Na minha época, os amigos eram muito melhor. Era. O Orkut era muito melhor que o Face. Muito melhor. Na minha época. O pavão do passado já era melhor? Não, o ICQ era muito melhor que o WhatsApp. Na minha época, tudo era melhor. Essa é a verdade, tudo era melhor, não é? É lógico. Eu adoro São Paulo, o Sobra sabe. Isso é verdade. Adoro São Paulo. Mas ô Mimi Miller, você que é um cara isento e imparcial. O Corinthians, ele tá aí prestes a ganhar o Campeonato Paulista, mas ele tem duas competições em aberto ainda, que são o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Você, Mimi Miller, é um cara isento. O que você acha que acontecerá nessas duas competições pro Coringão? Eu não sei, mas na minha época o Corinthians era muito melhor. Na minha época o Corinthians era o pãozinho, era muito melhor. Mas o Jô não jogaria na tua época? Nunca, o Jô, na minha época, nem uniforme deixaria ele vestir. Na minha época, nada, né? E o goleiro Cássio? Cássio, na minha época, o Wilson que jogou no Corinthians, o goleiro Wilson era muito melhor que o Cássio. Muito melhor. Mas ó, o Ney, lembra do Ney? O Ney era muito mais goleiro que o Cássio. Tá louco. Mas ó, o negócio é o seguinte... Ó, amigão, eu tava zoando o Mimi Miller aqui, mas o Miller no Corinthians, ele podia ter marcado história, Sombra, mesmo tendo ficado pouco tempo. Ele jogou aquela final contra o Grêmio na Copa do Brasil em 2001. Eu até fui pra Porto Alegre nesse jogo, cara, e depois fui pro Morumbi também. Que ano foi isso? Acabou, foi em 2001. Quem era o treinador do Grêmio? Cara? Você já tava aqui, né? Já. Nós demos uma folga pra você ir pra Porto Alegre? Ah, deve ter dado, mano. Eu fui de busão e voltei de busão. Mas se bem que o jogo... Pegou um mês de férias. Imagina. Mano, eu te admiro, velho. Cara. O jogo foi no domingão, saindo de lá depois do jogo, chega aqui na segunda-feira à tarde. Foi um dia só que eu faltei. Eita, nós, hein? Já nasceu umas 10 vezes de novo. Nossa senhora, o bagulho ali era treta, hein, mano? O busão demorou 19 horas pra ir e 21 pra voltar, cara. Meu Deus. Quebrou direto o bagulho, mas enfim. O que foi mais triste, essa volta aí ou a volta do Palmeiras do Japão? Ah, acho que a do porco foi pior, hein? Porque aí você tá pagando o carnê, né, mano? Aí você tá pagando o carnê. Isso é mais caro. Aí você volta assim, tipo, você num voo, Aí é só aquele barulho de turbina quando tu apaga, né, velho? Sentiu o golpe, né? Deixa não, rapaz. Começa a pensar no boleto. Azedo. Deitada, azedo. Aí você fala, porra, não, azedo não, quem tá falando é ele. Não, não, azedo. Azedo é. Ah, sim, é tipo parceiro, intimidade. É azedo. Meu amigo. Amigaram parceirinho? Parceiro. É nóis, irmão. Toca aí, ó. Aí, brother. Azedo. LG, meu amigo Alê. Azedo. É que tem que falar do Verdão porque dá audiência. Os caras não conseguem falar quem falou com sombra. Fala do nosso time. Então não, fala de nós aí, comparando fala de nós aí, pode falar de nós. É, mas olha o nome do Miller. Dá o Miller naquela final, quem ferrou o Miller, cara, foi aquele Maurício Braço Curto, cara. Ele tomou dois gols daquele Luiz Mário, mano, que a bola era dele, mano. Lembra os dois do gols. Luiz Mário? Que jogou no Corinthians, Corinthians, era jogador do Corinthians. E o Miller, ele marcou os dois gols do Corinthians naquele jogo contra o Grêmio, cara. Mas enfim, aí no jogo de volta o Marcelinho Paraíba. Bem colocado, né? Mas ô amigão, só pra fechar então, cara, com relação ao Coringão aí, diga aí quais são as suas pretensões, se você pudesse indicar algum jogador que você viu no Campeonato Paulista para a diretoria do Corinthians ir atrás e tentar contratar. Diga aí, a palavra é toda sua. Então, olha, o Campeonato Paulista já é nosso. Acho que o Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa de reforço, principalmente no ataque, né, jogador de beirada e centroavante, camisa 9, a gente precisa. Não, né, não tenho muita confiança no Cleiton. O Jô é um jogador que elenco, eu acho que ele é um jogador pro elenco, ele é bom, mas vai chegar um dado momento que ele não vai conseguir suportar a sequência de jogos, eu acho. Você acha que ele deveria ir para a seleção? Porque, para mim, ele ainda está à frente do Gabriel Jesus pela versatilidade. Você não acha isso? Você pediu ele na seleção, hein, Carlos? O Jô, não. O Jô, não. Não acho que ele tem potencial para voltar a jogar, vestir a camisa da seleção, não. Eu acho que o Corinthians deve só investir mais no Pedrinho. Acho que é um moleque que tem muito para render ainda no time profissional do Corinthians. Ele tem condições no meio do campeonato de assumir a titularidade, contratar alguns atacantes, um de beirada e um camisa 9, e o meio campo, a defesa está toda certa. Então o time, para o Campeonato Brasileiro, eu acho que tem condições de ficar em quarto, brigar ali por uma Libertadores. E Sul-Americana é jogo a jogo, né? Pode crer. Ah, mas vamos ver o que vai virar, mano. Mas manda aí seu placar, então, Coringão e Ponte Preta aí, é o jogo da festa domingo que vem. 3-0 de novo. Boa, dois, mano. Dois do Romero pra alegria poder. Aí eu quero ver o que o Alê vai falar. E um do Jô. Então tá bom, Felipe. Tomara, previsão, eu sonho maluco do Gugu. A vontade, vamos. Pode falar, meu. Fala, pronto. Só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico no McDonald's? Opa, você ganhou aí um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Tá bom, obrigado. Brincadeiras à parte, eu gosto demais do programa de vocês. Eu sou ouvinte há pouco tempo. Valeu. De um amigo. Estou ouvindo há mais ou menos aí uns 6-7 meses. E todo dia eu volto do trabalho dando risada e tentando ligar. Às vezes eu paro o carro e tento, não consigo. Volto a trabalhar amanhã, que eu estava de férias. Falei, não, hoje eu vou conseguir, certeza. Estou tentando ligar desde as 6 horas. E consegui. Então, assim, realmente eu tô um pouco nervoso, mas muito contente. Eu gosto demais do trabalho de vocês. Boa sorte, sucesso. E vai, Corinthians. Falou, valeu, amigo. Vai, Corinthians. Valeu, cara. Abraço. Valeu, abração. Vamos lá, mais um ouvinte. Esse é o momento sem parar. No momento sem parar, são 3 ouvintes na sequência. É que nem o sem parar, cara. Não tem barreiras, tá bom? Sem parar, o sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Eita, e olha só essa trilha. Quando eu ouço, eu logo penso que os Guardiões da Galáxia Volume 2 já está nos cinemas. Tá aí, gente. Chegou, nem acredito. Quero ver todo mundo nos cinemas, hein? Sensacional essa trilha, meu. Boa. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Dudu, Eduardo. Ô, Eduardo, tudo bom? Tudo bem. Eduardo do quê? Eduardo Nunes Pereira Júnior. Quantos anos, Eduardo? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, RG. Nem eu que é a idade do médico, velho. Ah, sim, só aí vai 3.3. Ah, olha aí que gosta de uma frutinha. É, frutinha? Pereira, pera. Ah, pera. Sensacional! Olha que curta, hein? Salvou a hora. Eu concordo, aí vou ter que concordar. Como assim? Puxador. Ô, Domênica, vamos brincar de bater umbigo hoje? Bater umbigo. Tudo bem, a gente chama a tua véia. Fica pelado, juiz. Pelado, batendo umbigo pelado. Assim, a véia, fica no meio de nós dois. Juiz. Aliás, a véia. Queria agora fazer uma homenagem. Não, porra nenhuma. Não, é verdade. Aguinaldo, pra quem você quer fazer homenagem? Não, eu queria fazer homenagem. Não, agora, sério. o amigo meu que se foi. Vai voar microfone aqui. Belchior, um beijo a toda a família. Mas o RG falou, foi morar no Cantei céu. Cantei muito com ele. É, RG. É verdade. Foi. Pô, por semana foi o semana. Domingo também. Cada semana tá indo um cantor. Domingo hein, foi mano. O Jerry no domingo passado. Domingo agora o. Emílio Santiago era muito meu amigo. Não, Emílio já foi faz tempo. Éramos amigas há muito tempo. Já foi faz tempo. Emílio faz tempo, hein? Ô, velho, e o bairro, hein? Opa, aqui é a Assunção. Ô, Benjinho. Ah, meu. Eu que eu conheço é Paraguai. Nossa, em Paraguai, Paraguai, você tá louco? Assunção? Assunção no Paraguai. Meu, Deus me livre e corri pra lá, amigo. Meu, não, como assim? Meu, eu vou pra Paris. Meu, Assunção, África. Você não quer? Meu, tem um elefante na África. Amigou. É? Meu, você tá agora? Eu fui com o casão. Tá trânsito aqui pra vir, é? Meu, tá tudo parado, meu. Fui sair da Boim. Sombra. Fui sair da Boim. Meu. 3 carros pra sair do meu prédio, viu? Você já tá virando estranho no ninho, hein? Eu? Eu? Olha o vendidinho aí. Ô, vendidinho. Você é um tonto. Ô, velho. Quando interessa... Seu tonto. Quando convém. Agora, qual que é o time aí? Opa, campeão. Campeão paulista. Ah, Corinthians, mano, é nóis. Chupa a sua véia. Ah, véia não. Paga um pau aí, sua cachorra. Ah, juiz! Ah, não, aquelas cachorras! Xingando a avó de cachorra, velho. Tá louco, vai Corinthians. Não é baile funk pra chamar a véia de cachorra. Chamou a véia de cachorra, mano. Ô, amigão. Opa. Você acreditava desde o início do ano que poderíamos chegar no término do Campeonato Paulista erguendo a taça? Não, mano. Sinceramente, não. Ah, um corintiano sincero. Mas nada, mano, eu tô no celular aqui, tô até com medo de cair a ligação. Hoje não tem torcida pra final? Não tem torcida hoje, Sombra? Hoje não. Ah, oh, infelizmente. Não, mas tudo bem. O importante é o Coringão levantar essa taça. Ali, aí, até aqui, com certeza. Tava mas você é fiel torcedor ou não? Total. Então, eu era, na verdade... Parou de pagar, né? Eu tava inadimplente por um... Uma situação aí que eu passei, ultimamente aí. Tá fácil e pra aí, ninguém, acabei não conseguindo pôr em dia aí. Eu tô até sem o cadastro agora. É igual o time, né? Mas em breve você recuperará sim. A condição para que você volte à tona aí com o Fernando. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Tenha fé. Essa situação aí do desemprego que pega tanta gente, né? 14 milhões de pessoas. Mais desempregadas. Quase 15 já. É, triste. Triste mesmo. Tomara que você recupere logo aí. Recuperará, com certeza. Mas, ô amigão, diante de tal feito, lá em Campinas, 3-0, 2 do Rodriguinho, 1 do Jadson, já era, né, velho? Nem o mais pessimista corintiano, no caso o Bar aqui, que sempre fala, pô, calma. Já era, mano, o bagulho moiou, mano, não tem como perder esse título. Eu queria falar, sei que a voz da Fiel aí no rádio, mano, sei que é o nosso representante aí, tem um... Queria ver se, não sei se você concorda, mas a gente tem que fazer uma campanha. O Corinthians tem meio que obrigação de domingo entrar com o uniforme pois de novo, em homenagem àquele 13 do 10 de 77. No pôster tem que estar com a camisa listrada. Essa é a minha opinião. Eu acho que domingo a gente tinha que entrar com o uniforme 2 novamente. É, e o Mano, como representante legal dos corintianos, também tem que fazer uma campanha para nunca mais vocês ficarem desrespeitando o Paulistinha. Nunca mais, porque é o campeonato mais importante para vocês, é o que vocês disseram que foi o de 77, e vai voltar a ser novamente, porque vai marcar uma vitória, uma conquista na arena de vocês. Já deitada agora, hein? Mas nossa, deitou mesmo. Olha, vamos aplaudir o RG. Nossa, RG. Opa! O RG deitou agora. Eu acho que o RG ele tá sendo injusto com relação assim, injusto. Aí a essa crítica, porque a torcida do Corinthians não trata o Campeonato Paulista com desdém. E o Campeonato Paulista passou a não ser valorizado com o passar do tempo, tanto quanto foi, isso daí é nítido, é evidente. Tanto que o Campeonato Paulista antigamente era um título muito mais cobiçado do que o próprio Campeonato Brasileiro. Na década de 80, década de 70, enfim. Era um campeonato que quando você ganhava, os torcedores davam muito mais valor pelo fato de ser algo regional do que o próprio Campeonato Brasileiro. Mas que a torcida do Corinthians aí exalta o Campeonato Paulista, inclusive relembrando aquele feito de 77, RG, a torcida do Corinthians exalta, cara. Ó, eu não generalizei em momento algum, eu apenas me refiro a alguns corintianos que... Não, você não falou alguns corintianos, você e a torcida do Corinthians. Mas não, deu a impressão que você generalizou. E uma parte da antimídia corintiana que também, quando os outros ganham o Campeonato Paulista, desdenha, menospreza, bota lá embaixo. Assim como qualquer título, se você pegar, por exemplo, aquele Mundial que o Corinthians ganhou em 2000, os antes também vão falar, mas é torneio de verão. Chupa, tá no site da FIFA, foi organizado pela entidade. Mas não vale nada, né? Então, o que vale é aquele seu de 51, a Copa Cachaça. Há muito mais. Inclusive o Blatter Hill quando recebeu o fax. E então, você tava com ele? Aqui, ó, você tem essa foto dele aqui, Copa Cachaça. Ô, juiz! Ô, juiz, ó, tá mandando a voz. Tá mostrando os bagos aí. Olha aí, mostrou pra vó, velho. Ô, você tá louco? Não é possível. Cartão amarelo pra você. Finalmente, hein? Ele não tem argumento e vai parar de argumento. Finalmente, é que eu sei que a senhora não tem esse conteúdo pra acessar a internet. Mano, mas a senhora deve ter netos. Sabe quem ele é? O seu neto pode te mostrar ele o site da FIFA. Procura teu título. Ele é o uruguaio do estádio. Não tem argumento, vai pra briga. Eu não tenho argumento? Entra no site da FIFA e vê o argumento uruguaio lá. Uruguaio do estádio. Só nojento. Agora. Nojenta não, né? Ô, amigão. Opa. Na sua avaliação, o Corinthians ele precisa de alguns reforços aí pro Campeonato Brasileiro. Isso daí também é nítido. Se você pudesse apontar um ou mais jogadores aí para reforçar nosso elenco aí, quais seriam essas posições? Olha, eu acho que eu já começaria a me preocupar com a lateral esquerda, porque o Arana é óbvio que virou o brasileiro, ele já vai embora. Se virar o turno do brasileiro já é muito, né? Porque daqui a pouco os chineses vêm e arrasam com o elenco de novo. Mas, assim, eu não sei nem muito o que tem disponível no mercado pra gente poder contratar. Mas eu queria falar um negócio pro Ale aí. Opa! E assim, na minha percepção é o seguinte: o Corinthians hoje é Romero e mais 10, cara. Aí, chupa Ale. Ai, tomei uma deitada agora. Aí, chupa Ale. É o maior camisa 11. O Ale fica em choque. Do futebol, depois do Romário. Nossa, Ale, não é possível. Ele tá zoando. Ele tá zoando, que ele tá zoando o Mano. É o melhor depois do Romário. Tá deitando no Mano, essa é a realidade. Nada. Mais um corintiano que entende de futebol, mais um. Pelo contrário. Nossa, agora o Ale deitou. Não, pelo contrário. O ouvinte tá valorizando aqui o esforço do Romero. É. O Romero, cara, por mais que ele seja contestado por boa parte da mídia que gosta de jogador com chuteira laranja... Chupa antes. O Romero é aquele jogador roots, velho. O Romero é aquele jogador que usa chuteira preta, velho. Nem sei se usa. Mas é aquele jogador que tem aquele espírito de jogador com chuteira preta, velho. Aquele jogador que se doa pelo time. Inclusive, ele meteu aí um esporro no Jadson ontem, com razão. Porque o Romero ele colocou uma bola aí que a bola tava passando por ele, tentou escorar a bola de cabeça pro Jadson. O Jadson viu que a bola não foi no pé, ele parou e ficou com a mão na cintura. Tomou um esporro do Romero bem feito. Porque no time do Corinthians todo mundo tem que correr, velho. Todo mundo tem que se dedicar e se doar um pouco a mais. Porque isso fez com que o time do Corinthians chegasse onde chegou. Então não é bolinha no pé, não, velho. Tem que correr atrás da bola, mano. Mas, ô, amigão. Aí. Se a gente pudesse analisar aí o Corinthians como um dos favoritos aí pra conquista do título brasileiro, quem seriam os outros times que você pensa e entende que podem brigar lá em cima também? Ah, eu acredito que os que já eram apontados favoritos até... há três semanas atrás mesmo, você vai. É o Palmeiras, né? Infelizmente. O cara contratar todo mundo que estava disponível. E o Flamengo e o Atlético. Acredito que são esses aí que vão brigar. E graças a Deus não tem Inter esse ano, né? Não, o Inter é favorito, RG, pra ganhar a segunda. Ah, agora vai começar. Favorito. Não, cara, mas se a gente parar pra analisar, ó, em termos de elenco hoje. Para a disputa do Campeonato Brasileiro, eu acho que tem quatro times que estão à frente dos demais. Você tem ali, ó, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético e o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro eu não ponho não, mano. Ah, eu coloco, cara. Pô, você é louco, Domênico. Não, mas não acho que tá no mesmo nível desses três aí. Como não? O Cruzeiro, o Cruzeiro com a Arrascaeta, Thiago Neves, Sobis, Ábila. Não acho que tem um time bom de 11. Imagina, olha o banco do Cruzeiro. Hoje, o Cruzeiro, ele ainda não tem o Robinho, que tá machucado. Então, o Robinho joga, né? Então, mas o meio-campo do Cruzeiro tá dando conta do recado. Com o Henrique, não acho, com o Hudson. Não acho. Aí você tem ali, ó, aquele moleque lá também, o Lucas Silva, que joga muito. E o Dedé que tá pra voltar. Alisson, Rafinha. Então, mas eu não sei, eu não coloco no mesmo nível dos três. Eu acho que os três estão num patamar acima, o Cruzeiro um pouco abaixo. E tem aí os times nivelados, né? Aliás, o Corinthians, o São Paulo. Mas, e, ó, e põe o Santos na frente todos aí. O Santos, se tiver o time certinho, o Santos não perde nada pro Cruzeiro, perde. Na minha opinião, não. Então, na final, eu acho que o Santos, como não tem um elenco numeroso, mas tem um time legal... Tem time, né? Então, RG, eu acho que põe no mesmo patamar do Cruzeiro. Acho que tem lá três times na frente, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Eu ponho no segundo nível, Santos e Cruzeiro. E depois vem lá os times que estão mais niveladinhos ali. São Paulo, Corinthians, talvez, sei lá, um Botafogo. Eu fico com Palmeiras e Atlético. O Flamengo eu ainda quero ver mais, cara. Não, Flamengo, é? É, não aposto essa ficha toda no Flamengo. Você acha? Não. Ô, amigo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá, Eduardo? Opa, eu que agradeço aí, mano. Só pra falar um negócio aí, só um detalhe, já que a gente tocou no assunto brasileiro, não sei o quê. Só falar um negócio aí, que diariamente, praticamente, o pessoal que quem não torce pro Corinthians fala isso, né? Que o Corinthians levou 80 anos pra ganhar o primeiro brasileiro, né? 90? É verdade. E aí eu fico pensando, mas como que você pode ganhar um negócio que não existe? Como assim? Porque se, na pior das hipóteses, se a primeira Taça Brasil, que agora virou brasileiro, foi em 60, se não me engano. Não. Se você tem contado a partir daí até 90. Não é 59? Não, em 90, 40 anos, ficou um tempão sem ganhar, então chupa. Mas nossa, velho, agora deu uma deitada agora. Deitou aí. Deu uma deitada, hein? Mas é essas... 90, pô. Mas são essas 30, competições, não, elas 30, eram... São 50 anos de diferença. Mas, meu filho, essas competições, elas eram nacionais. Elas recebiam outra nomenclatura, outro nome. Mas tinham os times grandes participando. Não, mas eu entendi o que você está falando. Não, ele quis dizer que não pode falar que demorou 90 anos para ganhar um campeonato brasileiro. Se o campeonato brasileiro começou em 59, foi o Bahia, não é? 59, não é isso? O primeiro foi o Bahia. Então, de 59 a 90, que você. A 59 em diante que começa a conta. Mas... Porque antes não tinha, então, é isso que ele quiser. Tudo não bem. Tinham campeonatos brasileiros. Mas esse que começou a ter, vocês também não ganharam. Não então, ganhou, não, chupa, não, pô. Não, ué, nossa, e tentou. Tentou de novo. O Corinthians ganhou algo que era muito mais importante na época do que o campeonato brasileiro, que era o campeonato paulista. O Campeonato Paulista ele tinha um peso muito maior do que o Campeonato Brasileiro. Também, tá, mas o Corinthians ele era o maior campeão. Então dá uma chupada aí, velho. Ah, juiz! É isso mesmo. Ô, Eduardo, tchau! Que é nóis. Tá certo, valeu, obrigado. Valeu, irmão, é nóis. Vamos lá, antes. Mais um ouvinte no momento sem parar. Chupa. São três ouvintes na sequência. O sem parar. Ah, e é feriado, né? Todo mundo usando sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próximo ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ó, tô ouvindo esse som, hein? Só penso que os heróis do cassete da Marvel já estão salvando a galáxia, porque já chegaram nos cinemas de todo o Brasil. Sabe do que eu tô falando? Sim, os Guardiões da Galáxia, volume 2! Alô? Alô, boa noite. Quem fala? É o Flávio. Opa, Flávio, tudo bem? Tudo bem, Domênico. Bom, graças a Deus. Flávio do quê? Flávio Augusto Silva Torres, RG. Ah, RG, mas quantos anos você tem? 4.7. Agora eu quero saber. Agora, vai. Alê. Oba. Você já fez de tudo na vida, já falou que cruzou xixi e o cacete A4. É. Você já andou de inflável? Não. Ah, sensacional. Boa. Muito boa. Agora, agora salvou. Agora... Balão inflável? É, vocês conhecem o balão inflável. Agora deitou. Você conhece? Ai, porra, desculpa. Eu vou te enfiar a mão nos cornos. Ô, porra, presta atenção no programa. É, tá vendo? Presta atenção no programa, idiota. Olha, a RG levou um 10. É. Ah, esse puxador, ele é meio... Piado horrível, hein, ele é meio desconecto. Meu, fala. Vai, Dudu. Vai. Ô, velhinho. Esse é o Pitbull? Qual que é o bairro aí, meu velho? O bairro aqui do América, cidade aí, Carvalho. Aê, Carvalho! Esse é o qual? Esse é o qual? Você tem dois em casa. Esse qual que é? Qual que é o nome desse? Isso aí, o pequeno. E o outro maior? Viu? Tava com a Rê ontem. Sombra, olha isso. Tava com a Rê. Meu, quando eu olhei... E o filme, você foi assistir? Foi você e o Felipe Melo. Tava com a Rê. Que é chapa, que é chapa. Viu? Daí ele falou assim, vamos convidar o cara lá para ir pro Hebraica. Amigão, peraí. Amigão, tava com a Rê ontem, pensando. O que você acha? Ah. O Leão do São Paulo, amigo. O Leão do São Paulo? Não. Meu amigo. Eu sei. O Dudu. Não. Que cara o Dudu? Não. Eu entrevistei ele, amigo, sábado. É. Que jogador, cara legal, Dudu. Cara legal. Quanto convém? Meu. E o Nobre, quando você vai levar o Nobre? Nobre? E o Paulo Nobre não vai levar nunca. Quando você vai pior, levar o Nobre? Dudu tem razão. O pior. Mas não falei isso. Presidente nunca. Do Palmeiras. Meu, eu não falei isso. É porque a avó, ela ganha dinheiro, amigo, pelo jeito. Porque, meu, horrível. Amigo, quase rebaixou. Meu, foi a Leila que deu o título. Meu, presidente horrível. O dia que ele me atender, ele vai passar a ser o melhor. Meu. Leão! Depois eu não sei porque ele não gosta de mim, né, mano? É, aí, ó, tá vendo? Ele tem motivo. Qual que é o time aí, irmão? A imitação, cara. Ele tem motivo pra te detestar. O time é o Sport Clube Corinthians Paulista. Deixa eu imitar o Benjamin mais um pouco. Peraí. Volta o Benjamin. Volta o Benjamin. Ô, amigão. Volta o Benjamin. Ô, amigão, vai colar no show lá domingo que vem, Corinthians e Ponte Preta, velho? Esse ano eu fui em todo, só perdi aquele das 5 da tarde. Ah, aquele jogo que o Corinthians pegou foi quem? O Red Bull, não foi? Red Bull. Perdeu o chão da cima. Agora, o corintiano, e tem. Olha, o maninho, quero ver agora se você vai falar a verdade. É modinha, viu? Ele tava dando 10 mil torcedor, voltou a lotar só porque chegou na final. Aí você não fala isso, não vai! A vovô deu a deitada agora. Agora, a torcida modinha. Não, seja sincero. Ou sua porca, dá uma olhada aqui. Ah, chamou de porca! Chamou de porca! Que isso? Ah, que isso? Ah, não é Palmeiras. Você falou no outro sentido. Tô enganado. Você chamou ela de suja. O negócio é o seguinte, se a gente parar pra analisar aqui, Domênico Gato. Vou pegar aqui. Vai aparecer o Rogério Ceni na coletiva agora. Vai falar dos números. Não, mas contra números não existe argumento. Esse juiz é o bicama, deita um, deita dois. Você não tem argumento, então chupa que São Paulo é líder de público no país. Abriu a porta e empurrou pra fora, hein? Mas ainda é. Eles estão se baseando em dois jogos, Domênico Gato, que eles trouxeram. Uma, o Lucas Prato, e na outra foi a apresentação do Rogério no Morumbi. Públicos médios. Você vai dizer que só dois jogos deram a liderança? Você é louco. Mas ajudou bastante. Não inventa. Ajudou bastante. Não inventa. Inclusive, e eu prefiro encher o estádio pra ver o Prato do que ver o Romero. Olha ele procurando os números. Mas o Romero agora deu azeitado, hein? Desculpa, eu prefiro o jogador campeão. E eu tenho campeão, estádio campeão, próprio é o pra encher lá. Viu? O Romero é o jogador campeão. O Romero é o jogador campeão. Vamos lá, por partes, Domenico Gato. Você prefere um jogador campeão ou um jogador que tá lá pra encher linguiça? E aí, quem eu você tô prefere? Ali, Prato ou Romero? Eu tô ali pra aplaudir o Romero, que será campeão. E digo mais, vamos bater palma, isso que é verdade. E digo mais, eu prefiro, Domenico Gato, uma casa nova financiada do que uma casa caindo aos pedaços que tá paga. Aí você atacou o Santos. Por que o Santos? Por que o Santos? Porque a minha não tá caindo. A minha tá lá, a paguinha da Silva, velho. Ué, não, então mas vamos caindo, lá. A minha. Não, tá. a minha deu uma consertadinha lá. Dura é o cara que acabou de fazer o Palácio e o Palácio caiu. Esse a minha depois de 100 anos foi acontecer isso. Ô, amigão. Mano, deixa eu me dirigir ao Ale Oliveira. Ele tá criticando muito o Romero. Lá, ele tome mais uma. Ele microfone na mão. Ele tá igual os caras da SPN e dão. Deixa eu ver agora pra ele falar. Fala aí. Se ele é tão bom assim, ele critica o Romero. Por que ele não foi ser profissional de depois jogar no Caramba, Deus, tá tão puto com você. Por que você não fez uma enquete também quando o Palmeiras foi campeão brasileiro? Quem foi o pior do time campeão brasileiro? Nossa. É só do Corinthians? Não, tá bravo, hein? Mas ele acabou de fazer aí com o Verdão e a vovó falou que foi o menino lateral direito lá, esqueci. Um ouvinte carregado de rancor. Tá bravo, velho, tá bravo. Tá bravo com o Alê, vai dar jantada agora na Alê. Carregado de rancor. Isso, ele também está fazendo esse trocadilho besta toda hora, ninguém liga pra falar nada. Tá bravo, velho. Oi, você tá criticando o Romero direto. O cara vai ser campeão brasileiro. Paulista, ele tá criticando. Por que não fazer aqui no Palmeiras também? Nossa. Não, mas não tem problema nenhum perguntar que fazer quem é o... todos. Não, pode, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Quer que a gente brinque agora de quem é o pior? Defendendo o cara, hein? Todo time tem um jogador que é o menos bom, que é o pior. Eu só fiz uma pergunta. Você tem o menos bom do Corinthians? Ah, o menos bom? O grupo do Corinthians, na minha opinião, é fraco. Eu fui todos os jogos esse ano, eu posso falar. Pra mim tá sendo uma zebra o Corinthians ser campeão paulista. Eu já falo pra todo mundo. Eu então, não esperava nada assistiu... do time esse ano. O time é fraco. Mas eu não vou pegar um Patrick e ficar só metralhando o cara. Ah, mas eu o acho que você... O time tá se esforçando pra ser campeão. Não, eu sei, mas eu acho que você não ouviu meu comentário. Eu falei que ele é dedicado, que ele cumpre isso, as tarefas. Eu falo também a mesma coisa, mas você tá metralhando. Pô, o Romero metralhando. É ruim. Não, mas ele é... Você acha o... Você... Não, tudo bem. Tô falando tecnicamente. Você que foi no jogo, assistiu no campo, você acha o Romero bom de bola? Eu não falei que ele não é bom. Não, então não me responde. Ele é bom de bola? Ele tá contribuindo. Não, mas ele é bom de bola? Não é bom. Eu escolhi uma coisa que eu falei, ué. Tá vendo? Não, mas você tá metralhando só ele. O resto tá bem também. Não, eu acho que ele é... A defesa do Corinthians, sim, eu posso falar que é bom. O Gabriel tá ajudando na frente ali. O ataque tá mais ou menos. Agora começou a fazer uns golzinhos ultimamente. Pô, mas o Jô faz gol em todo clássico. Mais ou menos. O Jô faz gol em todo clássico. Sim. A defesa... Não tem o que falar. Sim, não dá pra falar nada. O meio-campo com o Rodriguinho, com o Jadson, com o Maicon, com o Gabriel. Eu só falei que ele... Pro brasileiro não dá. Tem que falar a verdade. Mas, ô, amigão, então, mas você tá concordando com isso. Tá mudando. Não, você só tá criticando o Romero. Eu não tô criticando. Eu tô falando que taticamente ele é importante, tá que ele corre bastante, mas assim como você e o resto do mundo, eu só não acho que ele é bom de bola. Só isso. Não é porque ele é campeão paulista que eu vou achar que ele é bom de bola. Nem você acha que ele é bom. O Palmeiras também foi campeão, não teve o menos pior. Mas tem. Todo time tem. A gente fala aqui do Neilton. Fala do Fabiano. Fala de todo mundo. Fala do David Braz. Fala do Rodrigão. É que vocês, corintianos, criaram essa coisa que o Mano quis liderar através de todos os órgãos de comunicação. Essa coisa dos caras que são anti. Mas só quando tem uma crítica. Aí o torcedor fica: não, são eles contra nós. Mas é verdade. O jogo lá em Brasília. Saiu uma briga desgramada, ela demorado mais de um mês pra julgar. O do Corinthians contra o Flamengo, no outro dia já tava julgado. Então, isso porque a mídia, antes, diga-se de passagem, forçou uma situação. Mas é verdade. Por que não vai ter um julgamento também? É verdade. Ô, amigo. Um na cara hoje, cadê um escândalo na televisão? Ô, amigo, e digo mais. Aqui pra reclamar quando vocês ganharam a oportunidade de um estádio aí. Ô, amigo. Na mamata aí. Mamata não, o Corinthians tá pagando. Nossa, a sombra deitando. Você lava a boca pra falar da Arena Corinthians. O Corinthians tá pagando o estádio. Odebrecht. Ô, amigo, eu vi uma mobilização maior da mídia antes, por sinal, para que o Fagner fosse julgado com rapidez nessa próxima terça-feira, do que a mídia fazer uma força-tarefa do jeito que foi feito pro julgamento do Fagner, quando houve lá o rompimento da barreira lá em Mariana. A mídia bateu muito mais para que fizessem aí o julgamento do Fagner do que para que as pessoas ajudassem as pessoas da região de Mariana. Nem você acredita nisso que você tá falando. Você não tá fazendo essa comparação. Não é possível. RG, fizeram uma força-tarefa para julgar o Fagner. Você tá falando de pessoas que morreram. Você tá colocando no mesmo patamar. Tô falando da posição da mídia. A mídia não se empenhou tanto. Mas a gente falou aqui, não falou que o podcast tem que ser julgado? Mas não foi com a mesma intensidade. Não foi com a mesma intensidade. Esse Flávio, esse Flávio tá se preparando há anos pra ligar e falar assim: eu vou ligar lá e vou destilar todo o meu rancor. Rancor não, ele tá sendo verdadeiro. Ele não faltou com respeito com ninguém. Eu venho acompanhando ele direto. Olha lá. Mas é verdade, o vídeo tem que ligar aqui e participar. Tá nervoso. Porque o cara é nervoso. Tem que falar o que a gente sente aqui, que a gente vê. Então, tá nervoso. E existe uma mídia anti isso, mas lógico que existe. Quem é mídia anti? Dê nome aos bois. Da mesma forma, todo mundo que não torce pro Corinthians. Quem que é mídia anti? Porque os jornalistas que são corintianos. A ESPN, aquele Mauro César e o UOL. Ah, não. Mas, ó. Não defenda, é verdade. Entra no site meutimão.com.br, você vai ver. Todo mundo fala deles lá. Pô, mas você tá entrando no site que é só de corintiano. Não, mas é que tá, ó, amigo, eu acho que todo mundo tem o direito aí de optar por ter um time de futebol. E o jornalista não é diferente de ninguém, ele também tem. Geralmente quem é corintiano se posiciona na mídia e fala: sou corintiano. Isso gera um certo rancor de quem não torce pro Corinthians, porque a galera acha que tá defendendo. Todo jornalista se posiciona como corintiano? Não, boa parte dos que eu conheço que são corintianos aí falam que torcem. Ou que pelo menos são corintianos, não vão pro estádio. Quem são os declarados aí? Acho que o Kifuri é corintiano, Chico Lange é corintiano, eu sou corintiano, Benja é corintiano. Benja é? É? Benja é, lógico que é. Mudou? Enfim, mudou então, hein? São alguns exemplos. Ontem achei que ele tava lá. O doutor Osmar de Oliveira era corintiano. Então o corintiano, ele vai lá e assume. Tem torcedores de outros clubes que ele também tem o direito de não externar o time que ele torce. Mas o cara fica talvez ali enrustido com ódio macabro. Quem você acha que são esses aí? Ah, assombrar, não vou ficar dando nomes aqui, porque é chato, mas o torcedor, ele sabe quem é. O torcedor, ele sabe quem é, ele assiste programas. O cara não pode fazer é torcer com o microfone na mão. Então, mas muitas vezes faz ali. Isso. Sabe? Tem gente que o cara não gosta do Corinthians. Isso. Então, o cara é rival. É rival, ele não torce pro Corinthians, mas ele tem um ódio de torcedor. Aí ele usa todo o rancor que ele tem do clube pra fazer comentários aí tendenciosos contra o Corinthians. Mas, isso é fato. Mas não tem torcedor corintiano que também usa o microfone pra fazer... O quê? Pro adversário? Comentários rancorosos? Faz bastante. Não tem? Nenhum desses fazem? Todos eles fazem. Pô. Mas é que tá, quando o cara é assumidamente torcedor de um clube, se o cara fica, por exemplo, eu fico pegando no pé do Palmeiras direto. Mas você não é jornalista, para com essa bobagem. Você é torcedor e tá aqui no microfone. Mas eu tô na mídia. É. Se eu, por exemplo, começo a pegar no pé do Domênico aqui, tá certo? Ah, contra o Palmeiras, toda hora, é só porrada no Palmeiras. Pelo fato de eu ser corintiano, vão chover inúmeros, tá certo? Tweets contra mim, falando, porque o cara é um babaca corintiano. Mas eu não tenho essa obrigação justamente por isso. As pessoas sabem o time que eu torço. E quando eu tenho que fazer algum comentário, seja a favor ou contra qualquer time, o pessoal coloca de lado o fato de eu ser corintiano. Agora tem gente que fica enrustida atrás de uma gravata, atrás de um blazer, falando, eu não torço pra ninguém. Mas quando é pra ferrar o Corinthians, o cara ferra. Lógico que ferra. Mas vocês estão muito mimimi. Imagina. Pela mídia antes da igual, viu, aí. Mano? Lógico é que é. Você está com síndrome de mimimi. Não, síndrome não. O corintiano, ele. O corintiano é como se fosse o povo hebreu do futebol. Foi perseguido durante muito tempo. Que perseguido. Ela não é ali. Verdade, chupa antes. O corintiano foi perseguido durante muito tempo. Ele praticamente teve que fugir do Egito também. E eu queria agradecer especialmente ao ouvinte que ligou aqui pra me xingar e concordou comigo. Eu fico bem feliz. Mas não xingou. Não, mas a vontade era de xingar. Ah, mas ele foi nítido isso. Ele concordou, porque ele vai no jogo e ele é a mesma coisa que eu. Ele abriu escancarado. Ele abriu a camisa e tava escrito no peito dele na camiseta. Vou discordar de você no fato que você disse que o time do Corinthians é fraco. Eu não acho. Um time que tem Cássio no gol, que é um goleiro qualificado. A defesa boa, mas pro brasileiro não dá, você tem que concordar. Não, mas ô amigão, você tem ali, ó. Wagner, você tem Pablo, você tem o Balbuena que tá jogando bem, o Arana, essa linha defensiva é inquestionável, o Gabriel é muito bom, você tem ali o Maicon que é um volante promissor, você tem Jadson e Rodriguinho, cara, você tem o Jola na frente fazendo gol pra cacete, o Romero, apesar do Alê não curtir o futebol dele, é um cara que tá dando certo dentro do esquema do Carille. O brasileiro, mano, você pode pôr a zaga, o Gabriel e o Jadson, morreu aí. Consciente, ouvinte. Mas não, ô, amigão, não critica o Romero. Ô amigão, se a gente parar pra analisar, você tá falando, tem a zaga, o Jadson e o Rodriguinho. Okay. Não, Rodriguinho não, o Gabriel de volante. Não, sim, mas você não coloca o Rodriguinho como um dos principais jogadores do Corinthians? Chegar no brasileiro não vai aguentar esse time. Ah, mas, ô amigão, com exceção desses times que eu citei aqui, Palmeiras, Flamengo, Atlético e Cruzeiro, o resto tudo faria do mesmo saco. O Corinthians, ele não tá atrás do que é o Grêmio, não tá atrás do que é o São Paulo, não tá atrás hoje do que é o Santos. Tá tudo no mesmo balaio, velho. Vamos pegar o quê? O sexto, sétimo, oitavo lugar no brasileiro. Por aí, tá bom, velho. Velho, nem sempre dá pra ganhar tudo. Se pegar mas... a sexta, vai pra Libertadores. Vai pra Libertadores agora, né? E vai saber se numa dessa ainda pega aí, talvez, uns vaga, dois, né, ou três jogadores que o Corinthians consiga se reforçar. É, esse da ponte, por exemplo, né? O Cleison, né? Cleison, o atacante. Sempre a ponte. Vai que o cara entra ali, dá conta do recado também e cria-se um novo cenário. Sempre. Ué, aí que tá, mano. Vamos aguardar, porque só o tempo dirá o que vai acontecer. Flávio, o tempo é o senhor da razão. Não, deixa eu falar. Não é que eu tô com raiva do Alê, não. Eu tô com ele pega muito no pé do Romero. Bom. Mas eu levantei com o Romero. Mas o Romero é bom, véio, ou não é? Não, eu acho ele médio, vai, de nota médio. Olha lá, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, vai, 0 a 10. Domênico, é mais ou menos assim, olha, meu filho é feio pra caramba, mas você não pode falar. Não fala dele, não, fala dele, não. O pai pode, o vizinho não. Mas, ô amigão, só pra finalizar, eu levantei qual que foi esse BO aí. Foi num rolê que os dois fizeram ali, mano. Ele quis cruzar o xixi, né, mano? Ele quis cruzar o xixi? Foi pior que isso, mano. O Alê tava aí desenrolando com um bilisco lá, na época que ele não era casado, e o Romero foi lá e atravessou. Desenrolando com bilisco. O Romero com aquele cabelo de emo. Então, mano, chegou lá, o Alê dando uma ideia na mina a noite inteira lá no pagode, o Romero chegou atravessando com aquele cabelinho de emo lá e levou a mina. Ele deu um carrinho na menina. Você vê como que é as coisas. Todo mundo fala do Ronaldo e o Romário também aquela vez. Os caras esquecem, né? É que tinha um amigo, né? É, dois pesos e duas medidas, né? O amigo bonitão do Romário. É, o Vampiroli lá. Mas ela tirou a vírgula, né? Tirou a vírgula. Mas não faz... Não é, quer dizer que o problema, então, é só a vírgula. Não. E a essência? Bem. Mas tudo bem, mas entre... E o pêssego na garganta? Com vírgula, sem vírgula. Não, e a alma? Com vírgula, sem vírgula, no critério de desempate. Mas, olha, então, fechadura modificada. Vamos parar de sacanear quando tiver jogador do Corinthians envolvido com o Traveco. Vamos parar de sacanear, isso não é legal. Jogador do Corinthians, seu fiosco. Aquela época que aconteceu o tal feito na vida do Ronaldo, se você não se recorda, ele estava inclusive com a camisa do Flamengo, ele não era jogador do Corinthians. Então, mas ele estava no processo de amadurecimento. Aí. De mudança. Ele estava mudando. O senhor se fecha no seu casulo aí. E se a gente for levantar jogador que gosta de uma coisa também, viu, Domênico? Hein? RG, o cara que chacoalha o chacoalho com a boca? Ah, isso! Oh. A Zampinoli falou que não tem mais saco pra essa discussão, hein? É verdade, aboliu. Mas Sombra, por exemplo, se o cara perde uma perna no acidente, ele é obrigado, não, inclusive a enterrar a própria perna. É. Tem que fazer um velório da perna, sabe? Enterra. Sim. O cara, por exemplo, a mulher, quando ela vai arrancar o bago, mano, ela arranca. O homem, no mulher caso. Vai arrancar o bago? É, porque passa a ser mulher. Não, o traveco vai arrancar o bago. Tudo né? bem, a Roberta Close, essas coisas aí. Okay. Vai lá e dá uma fatiada na letra I. É. Tira o I das vogais. Tem enterro, acho, né? Tem que fazer o quê com o bagulho? Enterra também? Acho que sim, ué. Imagina você velando o próprio saco ali. É. Haja saco, hein, meu? Ou deixa pra Páscoa, né? Os ovinhos, sei lá, faz não, porque uma plantação. É um órgão também. É um órgão também. Ai, bota aquilo num vidro de conserva, né? Põe na estante. Não, é verdade. Põe no formol ali, né? Põe no formol. Algum médico, algum perito, alguma coisa do tipo aí que puder nos auxiliar nessa questão. Não, auxiliar você. Eu não tô interessado. É verdade, é interessante. Tem gente que come aperitivamente testículo de boi, né? É verdade. Tem. É. Pode, de repente, é a nova modalidade. Você já comeu isso daí? Eu não tenho. Não tenho. Eu não tenho vontade. Oh, você já viu o capau, coitadinho? Não vi. Segue! O cavalo, velho. Vai, segue o jogo aí. Coitado. Ô, amigo, manda seu placar então, velho. Corinthians e Ponte Preta, o show domingo que vem. Vai ser 2-0. E ó, traje de gala, tá? Sempre. Deixa eu fazer o meu merchan aí, Sombra. Falei. Faça! McDonald's, todo dia de clássico. No McDonald's, parabéns. É um par de vouchers. Só abordando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha também um kit do desodorante Extreme, tá bom? É. Tá, RG, um tapa na cabeça pra minha esposa aqui, ó. Feriadão, Cássia. Feriadão, né? Isso. Como é o nome dela? Cássia. Você vai caciar uma conversa hoje. Salvou a hora. Tô ligado. Então valeu, cara. Valeu, irmão. Tá bom, obrigado aí, boa noite a todos aí. Obrigado, boa noite. Alô, Fera, um abraço. Falou, esse foi o momento valeu. Sem parar, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. É ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita do conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? É o Sem Parar, porque agora o Sem Parar funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros, com aquele adesivo lá e ó, seu Sem Parar passa por pedágio tranquilo, fica todo mundo olhando você passar. Com ele você vai passar com muito mais agilidade, até em shoppings, estacionamentos, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Aí você fala, mas onde tem uma loja do Sem Parar onde eu posso descolar esse adesivo do Sem Parar? Você vai lá no semparar.com.br, você vai localizar a loja mais próxima e não perca tempo. Descole já o seu adesivo do Sem Parar. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Olha ali, eu pensei que esse ouvinte aí ia entrar pelo telefone. Soltar uma bomba. É, mas eu vi, mas eu... Você sabe que eu joguei bola, né? Fui profissional de futsal, né? Eu estou ligado. Contei essa história aqui quando eu vim como visitante. Mas eu não gosto de falar muito de mim, não. E assim, às vezes o torcedor, aquele que é mais fanático e tal, o comentarista só serve se ele falar bem do time dele, né? É verdade. E eu tenho falado muito bem do Corinthians, até porque é uma fase importante, vai ser campeão paulista com todos os méritos. Mas eu não posso falar que o ruim virou bom, né? Isso eu não posso falar, porque daí eu vou estar mentindo para quem tá me ouvindo. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, sobrevivendo aí. Tranquilo. Calma, Ale, respira. Espera só você pegar para falar mal de algum jogador do Palmeiras, só perguntar a opinião do Rudi Landucci também, que é importante como integrante do programa, saber o que ele acha disso. Quem? Rudi Landucci. Rudi já tá dormindo, cara. Porra, essa altura? Ah, não, tá. Desculpa. Então, e o terno dele? Bonito, hein? Oh, você viu o palitozinho? Cantor Falcão que emprestou pra ele. É aquele que brilha, assim. É, o Tiririca que emprestou. Por que o Rudy foi embora? Ele tinha stand-up? Eu não sei, eu acho que ele não tem muito. Não... Ah, deve ser algum encontro. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Ele, Pablo Alberto. Aê, Pablo, parabéns. 3 dias úteis para retirar a sua camiseta. O Estádio volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra é gol, beba com moderação. Valeu, gente, até amanhã às 5h30. Tchau. Bina, bina, bina, energia. A energia que te move. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vice-presidente nacional do PDT, presidente da AMT, Miguelina Vecchio. Nós da Ação da Mulher Trabalhista estamos felizes com a chegada do Ciro Gomes ao PDT. Enquanto governador do Ceará, dividiu o poder entre homens e mulheres. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos garantir o acesso das mulheres ao poder. Para fazer essa sociedade mais justa e igualitária, as mulheres têm que ter poder. Vem para a Ação da Mulher Trabalhista. Vem para o PDT. Peça sua música no nosso WhatsApp. 943530150. Energia. Demorou. Casa Noturna mais famosa do mundo desembarca em São Paulo. Sexta, 5 de maio, tem Pachá Ibiza on tour na Audio Club. Uma festa inigualável. Super decoração, as famosas bailarinas e os efeitos especiais que fizeram sua fama em todo o planeta. No line-up, o DJ residente da Pachá, Tal Cross. Mais, Dre Guazelli, Adriano Pagani, Fernando Shimizu e a atração especial é Tampa. Sexta, 5 de maio, o gostinho das baladas de Ibiza em São Paulo. Pachá On Tour, exclusivo na Audio Club. Informações e vendas, tite360.com.br. Promoção exclusiva, Energia 97. Como você quer viver seu futuro? Nossa sociedade envelhece a passos largos e ainda não aprendeu a respeitar o idoso. Hoje somos 24 milhões de idosos. Daqui 9 anos, 35 milhões. Em 2050, seremos 66 milhões. Sem uma política transformadora, o sistema de saúde e previdência irão travar. O PSC trabalha por novas leis que garantam os direitos dos idosos. Venha para o PSC e transforme o seu futuro. A Universal Music e a Energia 97 trazem para você Dance Electro Hits, uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs, a nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. E mais, Alesso, Marcelo Sink, Make You Sweat, Phase e Afrojack. Dance Electro Hits by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Maybe we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Aplicativo Energia 97 FM. Yeah! Para iOS e Android. Eu quero! Baixe já. Ciro Gomes. É muito triste, mas o Brasil tem hoje quase 13 milhões de irmãos e irmãs desempregados. Em cima dessa tragédia, uma proposta de modernização da legislação tenta enganar os brasileiros. Modernizar é uma coisa, até topamos discutir, mas o que quer é transformar o trabalho numa mera mercadoria, tipo sal ou meia dúzia de bananas. Ou seja, negociação

I might be bold, you get it. Midnight Sessions.